Muito bem, então boa tarde a todos. Estamos aqui novamente. Eu li vários, eu não recebi todos os necrológios, mas eu li vários daqueles que eu recebi. E eu acho que todo mundo pegou mais ou menos o espírito da coisa. Este tipo de avaliação do seu modelo ideal, ou seja, de quem você quer chegar a ser, você vai ter que fazer isso periodicamente. De tempos em tempos você vai ter que rever o itinerário percorrido e ver se você se aproximou do que você quer ser, se você se afastou, se a sua concepção do modelo mudou. Mas, em suma, se você não tem essa ideia de quem você quer chegar a ser, você não tem nenhum princípio de moralidade pelo qual você possa julgar os seus atos. Porque um dos principais problemas da moralidade humana é o seguinte, toda e qualquer regra, isso aí é enunciado por São Tomás de Aquino nos seguintes termos, toda e qualquer regra moral é genérica, é universal, e toda situação humana é concreta e particular. A transição entre uma coisa e outra não é fácil porque implica, vamos dizer, a categorização e a classificação daquele ato, daquela situação em particular, dentro do sistema geral dos valores e normas morais. Quer dizer, o caminho que vai desde uma situação concreta e particular até uma regra geral é um caminho imenso, complicadíssimo, tá certo? E cheio de percalços, e as possibilidades de erro são enormes. Tá? Por exemplo, se você pega um segundo mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então, em primeiro lugar, quem é o próximo? Todas as pessoas são o próximo. Não é isso? E segundo, o que quer dizer esse como a ti mesmo? Quer dizer, você tem certeza que você se acertou com relação a você mesmo? Né? No sentido de você entender se esse amar a si mesmo é um amor próprio, no sentido que falava o Santo Agostinho, ou se é uma outra coisa. Mas, quer dizer, Santo Agostinho opunha o amor próprio, amor sui, ao amor de Deus, amor dei. Tá certo? Mas se o amor próprio é oposto ao amor de Deus, como pode haver um mandamento de que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo? Entendeu? Então aí você já vê que essas expressões aparentemente tão simples, elas estão cheias de, como é que se diz, elas têm vários andares. Um momento, deixa eu desligar essa maquininha infernal aqui, porque senão... Então, uma expressão tão simples quanto amar a teu próximo pode ser bastante complicada. Você vê aqui, o Erich Fögling definia como um fundamentalista, termo ao qual ele dava um sentido bastante negativo, como um fundamentalista, o sujeito que acredita em frases, independentemente do que elas queiram dizer. Por exemplo, e o mundo está cheio de pessoas assim, mas não... O que é isso? Não quer desligar essa recusa? É, isso aqui para desligar tem que jogar na parede. Então, o mundo está cheio de pessoas que acreditam em frases e estão dispostas a matar e morrer por elas. Tá certo? Mas a distância que vai, quer dizer, entre as palavras e a realidade é bem grande. E se você não tem ideia de a que aquelas palavras estão se referindo na realidade, então as palavras se tornam fetiches, por assim dizer. Não é isso? Não é como assim, por exemplo, vou cumprir os mandamentos. Então está aqui. Honrar pai e mãe. Minha mãe tinha um puteiro, portanto eu tenho que honrar a minha mãe administrando corretamente o puteiro. Você acha que é isso? Não é. Portanto, significa que isso está lhe indicando que a frase não tem, vamos dizer, o qualquer e primeiro sentido que lhe ocorra. Quer dizer, ela vai precisar ser descascada para as várias situações humanas. Tá certo? Do mesmo modo, quando o Erich Fögling dizia, o sujeito que, olha, creio em Deus Pai. Bom, se você acredita nisso, sem você perguntar o que você quer dizer com isso, né? O que quer dizer crer, o que quer dizer Deus, o que quer dizer Pai? Quer dizer, qual é o sentido, qual é a intenção com que isso está dito? Se você aceita a frase assim, sem mais nem menos, você é realmente um fundamentalista. Isso. E o fundamentalismo, no sentido que o Eric Fugger dá o termo, é uma das características mais permanentes da nossa cultura. Praticamente nós estamos discutindo com pessoas fundamentalistas o tempo todo. Tá certo? Ou seja, elas se apegam a determinadas frases, a determinadas sentenças, a determinadas palavras, tá certo? E se ofendem mortalmente com o que quer que pareça, né? Oferecer perigo para esses símbolos que são tão, tão queridos. Como, por exemplo, a palavra democracia. Ontem mesmo estava lendo um artigo em que um sujeito dizia o seguinte: a democracia ou é integral ou é uma farsa. Não pode haver meia democracia, não pode haver gradação de democracia. Né? A democracia tem que ser absoluta, integral, pura. Né? Eu digo, bom, como nós definiríamos a democracia pura? O que é uma democracia integral? Para você saber o que é uma democracia integral, você precisaria primeiro saber o que é a democracia. Tá certo? Para uma coisa poder ser integral ou parcial, ela tem que ser algo. Tá certo? Então, o integral introduz aí um elemento quantitativo. Quer dizer, antes de você poder quantificar a noção, você tem que ter uma definição clara dela. E não só uma definição verbal, mas uma definição enunciada em termos tais que lhe permita reconhecer o objeto quando ele se apresenta a você. E note que reconhecer uma democracia é um pouco mais difícil do que você reconhecer uma vaca, um elefante, uma caixa de fósforo, assim por diante. Tá certo? Então você teria que ter não só a definição verbal, mas os critérios de reconhecimento da coisa. Então, isso quer dizer que quando você usa a palavra democracia, algumas pessoas estão usando essa palavra no sentido cheio, quer dizer, aquilo está preenchido de significados e de referências ao mundo real, à experiência histórica, etc, etc. E outras usam aquilo como se fosse um fetiche platônico. É isso? Você pode ter certeza que 99,99999% dos adeptos da democracia estão cultuando um fetiche platônico, ou seja, não tem a menor ideia do que é democracia. Por quê? Porque jamais tentaram quebrar a palavra para ver qual é o conteúdo fático, qual é a referência que aquilo tem à experiência real. Como é que nós sabemos se a pessoa está usando a palavra com um fetiche platônico ou com sentido? Você tem que, vamos dizer, pegar o contexto no qual o sujeito está usando, quer dizer, o modo como ele está usando, e ver se aquela palavra, tal como ele a usa, pode ser traduzida em termos fáticos ou não. Quando o sujeito diz democracia integral, ele já está dizendo que ele não sabe do que está falando, porque não, essa expressão democracia integral não pode ser traduzida em elementos de experiência correspondente, e não pode ser sequer definida logicamente. Por quê? Porque a ideia de democracia, tal como se desenvolveu ao longo dos 3 ou 4 últimos séculos, tá certo? Com todos esses, todos a fileira dos teóricos da democracia, que começa com John Locke, chega até o John Rawls atualmente, se você pegar tudo o que esses camaradas escreveram sobre democracia, você vai ver que todos eles se referem a ela como uma espécie de equilíbrio de poderes. O que supõe que esses poderes existem e que, em si mesmos, eles não são democráticos. Isso é absolutamente fundamental. Então, se existe, por exemplo, na composição do Estado, na estrutura do Estado, se você tem um poder executivo, um poder judiciário e um poder legislativo, é o equilíbrio entre eles que forma a democracia. Nenhum deles isoladamente pode ser considerado democrático. Se você retirar os outros dois, o poder que sobra se exerce discricionariamente. Por exemplo, se você não tem um poder legislativo, então não existem leis. Então o juiz, na hora que ele vai dar a sentença, ele inventa a lei. Quer dizer, ele não está limitado por um poder legislativo. Tá certo? Do mesmo modo, o poder legislativo, ele está limitado pela existência do poder judiciário, poder de tribunais, etc, etc. Quer dizer que o legislativo não pode interferir na liberdade de julgamento do juiz. Tá certo? Isso quer dizer que se você fizer a abstração do poder judiciário, o legislativo automaticamente se torna antidemocrático. Lógico que eu estou usando aqui apenas os três poderes nominalmente consignados nas constituições, mas existem outros poderes sociais que não são consignados. A cultura, a igreja, os grupos de pressão, as grandes fortunas, os sindicatos, etc. Tudo isso faz parte, vamos dizer, do jogo democrático. E o que caracteriza a democracia é a busca de um equilíbrio entre esses vários poderes, a busca de uma compensação de modo que nenhum poder coma os outros. Isso quer dizer que a democracia é baseada numa ideia de proporcionalidade. Tá certo? Ora, pode haver uma proporcionalidade integral? Você vê que a própria expressão, até logicamente, é impossível de definir. Entendeu? Então, primeiro, proporcionalidade integral não quer dizer nada. Proporcionalidade integral só fosse um sobre um igual um sobre um. Então, mas isso não é proporcionalidade, isso é igualdade. Quer dizer, eliminaríamos a noção de proporcionalidade e colocaríamos a igualdade. Mas isso é a definição do totalitarismo. O totalitarismo não há compensação mútua entre os vários poderes. Por quê? Porque só tem um poder e os outros não têm poder. Então, se você abolir a diferença entre os vários termos da equação, não há mais equação, há apenas uma unidade. Tá certo? Então, o conceito de democracia integral expressa apenas um flatus vocis, uma coisa que não quer dizer nada, que não corresponde a nada, nem no plano dos fatos, e nem mesmo no plano conceitual lógico. E, no entanto, aparece um sujeito que ele diz que ele acredita em democracia integral. Quer dizer, ele acredita, ele ama, né? Ele tem sentimentos com relação àquilo, e ele julga as situações, né, com base nesse conceito de democracia, nessa palavra democracia integral. Isso aí é o que o Wegener chamava fundamentalismo. Quer dizer, pegou um fetiche verbal que não quer dizer absolutamente nada, nem na esfera fática e nem sequer na pura esfera lógica, e você toma posição com relação àquilo, usa aquilo como critério para julgar situações, etc. Isso é fundamentalismo. Com essa breve explicação do conceito hegeliano do fundamentalismo, acho que vocês entenderam que vocês estão rodeados de fundamentalistas por todos os lados. É isso. O fundamentalista é o sujeito que acredita numa frase independentemente do que ela quer dizer. É a frase em si. Tá certo? Então, este exercício que eu passei para vocês subentende que você vai alcançar um modelo de conduta, e este modelo de conduta vai ser o seu critério para julgar os seus próprios atos. Este modelo tem que ser personalizado. Por quê? Porque, como dizia São Tomás de Aquino, as regras morais são todas genéricas e universais e as situações concretas são individuais. E não há salto direto de uma coisa para outra. Você não pode partir do conceito genérico de um ente para daí deduzir as situações concretas vividas por este ente. Não tem. Se fosse possível fazer isso, não existiria o mundo dos fatos, existiria apenas o mundo das regras lógicas. A relação que existe entre o mundo da lógica e o mundo da experiência vai ser um dos temas recorrentes deste curso, porque a habilidade filosófica, a técnica filosófica, consiste justamente em saber fazer as mediações, saber quais são as categorias, quais são os termos apropriados, quais são, vamos dizer, as perguntas cabíveis, as perguntas não cabíveis. Toda a técnica filosófica consiste nisso. Não se trata de uma arte de pensar. Por quê? Pensar não precisa aprender. Pensar você sabe espontaneamente. Tá certo? E também perceber a realidade, você também percebe. O problema é a articulação entre as duas coisas. Quer dizer, é como pensar a realidade e não pensar uma coisa qualquer. Então, Quando você não tem esse exercício constante de retroagir dos pensamentos à realidade, você se torna, evidentemente, um fundamentalista. Quer dizer, você não está fazendo questão de que as frases nas quais você diz acreditar correspondam a algo na realidade. Você as toma como tais, como frases, e se apega a elas. Tá certo? É claro que isso é de uma irracionalidade total, tá certo? Mas isto é, hoje em dia, é a norma em praticamente todas as discussões públicas. Raramente você vê alguém tendo a consciência de que os termos que ele está usando, que ele pode ter tirado da teoria política, da economia, da religião, do Reich Opart, tá certo? Raramente a gente faz questão de que isto seja traduzível em termos de uma experiência reconhecível por ele mesmo, em primeiro lugar, e pelo seu ouvinte, em segundo lugar. Com esse exercício aqui, significa o seguinte: se você pegar os 10 mandamentos e dizer, não, agora eu vou cumprir esses 10 aqui, você estará totalmente desorientado do ponto de vista moral, porque você só conhece as normas universais e você não vai saber o que fazer em nenhuma situação concreta. Aí, pior ainda, as normas universais podem começar a servir para você de fetiches. Quer dizer, que você alega aquelas normas como justificação da sua conduta, mas sem você saber se essa conduta se encaixa efetivamente naquelas normas ou não. Quer dizer, o abismo entre a experiência pessoal, real, e os esquemas gerais, os conceitos gerais, as sentenças gerais com que você raciocina sobre ela, isso aqui é a constante hoje em dia, e isso denota evidentemente uma situação de barbarismo, de irracionalidade, onde todas as discussões, todas, sem exceção, são absolutamente inúteis, porque elas jamais se referem ao que quer que seja. É só troca, é o cambalache. Cambalache é troca de coisas que não valem nada por outras coisas que também não valem nada. Então está trocando palavras por palavras, tá certo? Essa palavra, frequentemente, embora elas não tenham sentido fático nenhum, não se refiram a nada, elas servem de emblema de atitudes pessoais. Quer dizer, o sujeito acha que falar certas coisas, falar certas frases, o qualifica como uma pessoa boa, decente e respeitável. E falar outras frases qualifica como maligno, perverso, né? Um réprobo, em suma, né? Então, as palavras são usadas como emblemas pessoais, como se guardassem os distintivos aqui, né? Então, quando o camarada diz, olha, eu acredito em democracia integral, o que, que ele está querendo dizer? Democracia é um negócio bom, e se for integral, é melhor ainda. Então, eu, como sou um crente na democracia integral, eu sou melhor do que você, porque você só acredita em democracia parcial, não é isso? Se a gente explicar para ele, falar, olha meu filho, por definição, toda democracia é parcial. A democracia integral, ela não é concebível. Porque um sistema, vamos dizer, de equilíbrios e de proporcionalidade mútua, jamais pode ser integral. Vou te dar um exemplo. Faz parte da democracia a existência dos três poderes independentes, inclusive um poder legislativo. O que faz o poder legislativo? Ele legisla. Ou seja, ele cria novas leis. Se é necessário criar novas leis, tá certo? Isso significa que o estado de equilíbrio não foi atingido. Ora, a existência do poder legislativo, a existência permanente do poder legislativo, é uma das condições da democracia. Ou seja, uma das condições básicas da democracia é que ela não atinja o estado de equilíbrio no qual ela possa ser dita integral. E isso eu não estou analisando, note bem, nenhuma democracia historicamente existente. Não estou nem chegando aí. Eu estou apenas pegando um termo e procurando extrair dele o conteúdo lógico possível. Nem conteúdo lógico ele pode ter, quanto mais um conteúdo fático. Tem coisas que têm conteúdo lógico identificável, mas que não correspondem a nada na experiência, tá certo? Eu digo para você, por exemplo, né? O dragão verde com bolinhas, né, cor de rosa, tá certo? Que fala alemão. Está aí um conceito muito claro, logicamente não há contradição alguma, certo? Só que isso é contraditório. Não com a lógica, ou seja, não com ele próprio, mas com a realidade. Mas o conceito de democracia integral é contraditório com ele mesmo, ou seja, ele não pode ser enunciado logicamente. Depois, como é que uma coisa que não pode ser enunciada logicamente pode, ao mesmo tempo, ser objeto de crença, de amor, de afeição, de valores, etc. Pode. Por quê? Porque aquilo não representa nada do mundo exterior, representa a qualidade que o indivíduo está se atribuindo a si mesmo. Quando ele fala democracia integral, ele quer dizer, olha como eu sou bacana. É só isso que está dizendo. Está entendendo? Se querem saber quem foi o desgraçado que usou isso, foi o tal de Alberto Diniz. Eu escreveria brevemente um artigo a respeito. Mas eu não peguei o Alberto Diniz por ser o Alberto Diniz. Você abriu um jornal, você encontra 50. Cada página tem 50 exemplos, né, de fundamentalismo nessa acepção técnica que o Eric Fugger dá ao termo. Eu nem sei se fundamentalismo seria o termo mais adequado para qualificar isso, mas é o termo que o Eric Fugger improvisou para isso e que não designa o fundamentalismo no sentido em que a mídia usa, por exemplo. Né? Muito bem, vamos... Eu acho que, em média, as pessoas entenderam perfeitamente esse exercício. Hoje, eu vou passar mais adiante um exercício para vocês, que não é para fazer ciclicamente. É para fazer todo dia. Tá certo? Todo dia, toda hora, porque é um negócio para servir de... Esse outro, o primeiro que eu passei, é um instrumento de automensuração, pelo qual você mede, né, a distância que você está de você mesmo e cruza isto com a situação real que você está vivendo. Quer dizer, eu queria ser uma pessoa assim, assim, assim, assim, não consegui ser isso, estou sendo uma outra coisa, tá certo? Dentro de uma situação X que me impõe tais ou quais limitações, ao mesmo tempo que eu, pelas minhas limitações intrínsecas, eu estou modificando a situação de tal ou qual maneira. Então você vai formar ali uma equação, tá certo? Entre o seu eu ideal e o seu eu atual, e a sua situação ideal e a situação atual, tá certo? Essa equação vai estar sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. O outro exercício que eu vou passar hoje é justamente o que vai permitir a você atualizar o estado de consciência necessário para poder fazer este outro exercício, de tal modo que ele não seja só uma especulação verbal, mas de tal modo que ele restaure em você o estado de consciência no qual você fez o exercício da primeira vez, se é que o fez com o estado de consciência adequado, ou seja, com verdadeira sinceridade, com verdadeira clareza e com, vamos dizer, bem situado dentro da sua própria realidade. Mas antes disso, eu vou tentar responder aqui algumas perguntinhas. Aqui, a Marcela Cristina Andrade Gomes pergunta: o senhor tem falado de tornarmos testemunhas fidedignas da nossa própria experiência. É esse o momento de falarmos sobre a interpretação do texto escrito? Na faculdade de Direito, ouvi um professor de filosofia dizer que, aspas, extrair sentido de um texto é o mesmo que extrair sentido de uma garrafa. O leitor antes atribui sentido ao texto, fecha aspas. Essa afirmação não me convenceu. Em que medida a experiência que temos das coisas diferencia da experiência que temos do contato com o texto escrito? Muito, muito bem. Em primeiro lugar, não precisa dizer que esse seu professor é uma besta quadrada. Tá certo? Não precisa nem dizer, porque tão logo ele disse isso aqui, nós não captamos sentido nas coisas, nós atribuímos sentido a elas. Você tinha que perguntar: mas, professor, o senhor quer que eu capte algum sentido no que o senhor falou ou que eu atribua algum sentido? Né, se, né, os textos escritos à fala humana, mas não tem sentido nenhum, e o ouvinte é que capta, o ouvinte é que atribui, então você pode projetar sobre o que o professor está falando o sentido que você quiser, a não ser que ele demonstre que a fala dele é uma exceção a essa regra geral que ele acabou de dizer. Quer dizer, todas as frases não têm sentido algum, é o ouvinte que projeta, exceto esta minha que já vem com um sentido pronto. Então, por que, professor? O que a sua fala tem de tão privilegiado que ela vem com o sentido dela, em vez de eu poder projetar um sentido a meu modo, tá certo? Já que o senhor diz que todas as palavras, tudo que é escrito, tá certo, não tem sentido algum e o ouvinte aqui projeta. Em segundo lugar, temos um problema pior ainda. Quando você projetou o sentido... Esse sentido, por sua vez, tem sentido ou tem que haver um outro sentido que é projetado nele? Por exemplo, eu li que a zebra é um animal listrado, mas eu quero entender que a zebra é um animal xadrez. E digo para mim mesmo, a zebra é um animal xadrez. Mas isso tem algum sentido ou posso projetar algum outro nele? Eu posso entender, por exemplo, que ser um animal xadrez quer dizer ser um animal com bolinhas. E assim por diante. Quer dizer, isso é de uma tal estupidez que não me... Sabe, quando o sujeito diz isso, você tem que levantar e dizer, cala a boca, burro. Você não pensou um segundo no que você está falando. Você ouviu uma frase, você ouviu falar que tem um negócio chamado estética da recepção, coisa assim, ou ouviu falar de desconstrucionismo, e ouviu alguém dizer isso, você se apegou a essa frase, e você mesmo não examinou um único minuto para ver o que ela pode querer dizer. Tá certo? É claro que quem quer que diga ou escreva alguma coisa, não espera que o outro apreenda exatamente o que ela quis dizer. Ele vai aprender naturalmente, o ouvinte pode introduzir uma ligeira modificação de nuance, mas acontece que, se o ouvinte não pode captar aquilo que foi, o ouvinte ou leitor não pode captar aquilo que foi dito ou escrito, com toda a exatidão, o sujeito que escreve e diz também não pode expressar com toda a exatidão. Portanto, toda a expressão já vem com um certo coeficiente de arranjo, tá certo? De modo que as várias alterações se compensem. Isso aí é automático na linguagem. Não é isso? Por exemplo, se eu falo a palavra mãe, né, eu sei que o ouvinte não está tomando como, né, exemplo fundamental de mãe a minha mãe, porém a sua própria. Não é normal? Mas eu mesmo já sei disso. Entendendo? E essa compensação já está dada no próprio tecido da linguagem. Então ela não precisa ser sequer feita de maneira consciente e deliberada, porque ela se faz sozinha. Então, mas de pequenos desvios, pequenos desacertos que possa haver na comunicação, alguns camaradas deduzem que sempre está tudo errado. Quer dizer, o que quer que você diga jamais vai ser captado como tal, mas o ouvinte vai projetar uma outra coisa. Eu digo, mas escuta, mas como é que o ouvinte vai saber o que foi que ele projetou? Que barulho é esse? Tem uma voz aí. Eu pensei. Ah. Matheus. Tem gente falando na rua. Então. Né, o coitado ouvinte, né, você disse, a zebra é um animal listado. Ele ouviu, a zebra é um animal xadrez. Muito bem. Então logo ele disse isso, ele escreve. E quando ele vai ler? Tem algum sentido ali? Ou ele vai ter que projetar um novo? Vocês estão entendendo que esse negócio é cômico, é patético, na verdade. Isso é uma coisa de um psicastênico, de um mongoloide, um idiota, que está repetindo frases que ele nunca examinou e não tem a condição de examinar. Então, o problema é que essas pessoas estão sendo aceitas em números cada vez maiores como professores universitários. E vocês que são alunos, vocês aceitam isso. E vocês querem fazer o exame e querem que este idiota os aprove. Então você tem que se submeter ao julgamento do imbecil. E vocês não estão percebendo que isso não é uma situação normal de ensino. Quer dizer, professores longe, professores semicultos sempre existiram, mas acontece que hoje o negócio ficou epidêmico. Normalmente, por exemplo, a taxa de professores incompetentes, bom, no meu tempo era 30%, 40% no máximo. Se passasse disso, você ficava alarmado. Agora, hoje em dia é obrigatório você ser incompetente, é obrigatório falar essas coisas. E as pessoas daqui, bom, mas como é que nós temos que fazer um arranjo? Eu digo, você não tem que fazer arranjo nenhum, você não tem que se adaptar a essa situação jamais, você tem que quebrar essa situação. Como lidar com um animal deste? Desmascare-o, prove que ele é um incompetente. Ele ficará morrendo de medo de você e dará 10 para você até o fim do curso para você ficar quieto. É a única maneira de lidar com isso. Não tente agradá-lo. Não tente se adaptar a isso, porque você vai se dar muito mal. Quanto mais você fizer isso, mais o sujeito vai te oprimir e vai te boicotar. Mas é com essa pessoa, vamos dizer, está lidando aqui, uma pessoa que acredita num treco desse, tá certo? É evidentemente um doente mental, é uma pessoa desqualificada, um ser humano normal, então não pode acreditar nisso um único minuto. Por exemplo, quando ele diz, extrair sentido, veja a imagem que ele usou, extrair sentido de um texto, também extrair sentido de uma garrafa, ele quis dizer extrair sentido de uma garrafa é totalmente absurdo. Eu digo, se você não extrair sentido de uma garrafa, você não sabe usá-la, meu filho. Hã? Por exemplo, aqui tem uma garrafa térmica e tem uma garrafa de Coca-Cola. A forma delas mostra o quê? Um significado, que é o uso que o fabricante espera que você faça daquilo. Você está entendendo? Ou seja, a forma visível do objeto transmite o seu significado. Um sujeito que nunca tenha visto uma garrafa térmica, ele vê a garrafa, mas ele não capta o significado. Ele não sabe que aquilo é uma garrafa, não como qualquer outra, mas uma garrafa feita para conservar não somente um líquido, mas a sua temperatura. Ao passo que outras garrafas conservam certas qualidades do líquido, mas não a sua temperatura. Não é isso? Por exemplo, a garrafa de Coca-Cola conserva o líquido e conserva o gás. Isso impede que o gás se evapore. Não é isso? E a garrafa foi feita para isso. Agora, a outra garrafa não, ela tem que ter uma superfície interna de tal qualidade que faça com que o calor que sai do líquido volte para o líquido. Nós sabemos isso, nós estamos acostumados a esse tipo de garrafa, mas se você pega lá, sei lá, uma tribo recém-descoberta no deserto, que nunca viu esse negócio, ele vê o objeto, mas não sabe qual é o seu significado. Ou seja, nós, cada vez que você usa uma garrafa, você está extraindo o significado dela, meu Deus do céu. Agora, o sujeito que nem sabe uma garrafa tem significado, como é que ele vai saber que o texto tem algum significado? E, no entanto, vocês consentem em chamar esse camarada de professor e aceitam fazer trabalhos que eles vão julgar. Então, meus filhos, depois de uns tempos de treinamento aqui, você vai entender que essas pessoas não têm autoridade nenhuma e que submeter-se a ela por 5 minutos, tá certo? É um pecado mortal de desonra à inteligência. Você está prostituindo a inteligência humana, prostituindo a autocultura, tá certo? Por uma exigência, vamos dizer, disciplinar, boboca feita por outro idiota como ele. Entendeu? Então você não pode aceitar isso jamais. As pessoas têm que ser desmascaradas. E note bem que isto funcione. Vários alunos meus já fizeram isso. Na hora que você desmascara. Talvez você não consiga fazer isso agora, mas treina mais um pouco que você vai conseguir. Desmascara esse sujeito, prova para ele que ele é um jumento, que ele não sabe nada. Ele fica morrendo de medo e trata você bem o resto da sua vida. Você vai ter 10 o curso inteiro. É a única maneira de você se virar com essas pessoas. Então, é isso aí. Está aí meu conselho, Marcela Cristina. Esqueça este idiota. Ela diz, o curso está maravilhoso. Muito obrigado, Marcela. Espero que continue cada vez melhor. Aqui, o Rodrigo Franco pergunta, gostaria de saber em que momento você tomou consciência de que poderia colocar em prática os testemunhos solitários extraídos, por exemplo, da obra deixada por Aristóteles. Bom, essa questão do testemunho solitário, ela chamou a minha atenção desde muito pequeno. Mas desde muito pequeno. Por quê? E começou a chamar a minha atenção a primeira vez que eu menti. Porque eu sabia que o único que sabia a verdade, naquele caso, era eu. Os outros podiam pegar indícios, por exemplo, uma aparência de contradição, uma coisa assim, uma desconformidade qualquer, podiam suspeitar que era mentira, mas o único que podia saber que era mentira era eu. E eu, nessa hora, eu vi a minha responsabilidade. Eu falei, se eu quiser enganar todo mundo com relação a certos fatos, que dos quais só eu presenciei, eu posso enganar. O que me impede de fazer isto? Um senso de lealdade que eu tenho para com o próximo. Tá certo? Mas deste senso de lealdade, quem é testemunha? Só eu mesmo. Então, logo começou a me ocorrer a ideia de que o testemunho é a coisa fundamental, fundamental em todos os conhecimentos humanos. Por quê? Da totalidade das informações que você recebe, por exemplo, no jornal, nas conversas do dia a dia, naquilo que você lê, nos livros que você lê, na televisão, no cinema, quanto você pode verificar pessoalmente? Quase nada. Então, isso quer dizer que o conjunto dos intercâmbios de conhecimento possível se baseia inteiramente na confiabilidade do testemunho. Eis aí por que a mentira, nesses casos, é um crime. Por exemplo, o sujeito que falseia o resultado de uma pesquisa científica é um criminoso. Porque daí pode resultar danos imensos para a humanidade. E até que se descubra onde estava o erro, né, os danos já podem ter se propagado muito. Para você ter uma ideia, por exemplo, se você procurar estatísticas de iatrogenia, iatrogenia são mortes causadas, doenças causadas pela prática médica. Nos Estados Unidos é quase impossível você pegar estatística de iatrogenia. Você não tem. Você tem por casos separados. Porque nós sabemos que só de infecção hospitalar morre nesse país aqui 200 mil pessoas por ano. Só infecção hospitalar é uma entre mil causas de iatrogenia. Quando você começa, né, a somar isso, você vê que é uma grandeza. Tá certo? E que a responsabilidade da classe médica aí é imensa, imensa, imensa, imensa, imensa. Porque os erros deles não ficam só no blá blá blá, né? Tem efeitos imediatos. Tá certo? Agora, se você perguntar, todo ano tem milhões de pessoas sendo despejadas na rua com um diploma de medicina. Você dá um diploma de medicina para o sujeito, mas você entregar uma arma na mão dele. Só que é uma arma invisível. Tá certo? Se você parar para pensar, quantos desses milhões têm uma consciência clara das suas limitações, tá certo? De todo o dever inerente aqui, você vê que é mínimo. Mas ainda a educação que eles recebem na faculdade é de molde, né, a enfatizar o imenso dever moral que está aí envolvido na profissão. Fala, claro que não. Nós sabemos que, por exemplo, o médico faz estágio, né, quando termina, no último ano vai fazer estágio no hospital, ele passa antes por um treinamento de dessensibilização para com o sofrimento humano. Até uma amiga minha que chegou um sujeito lá com a cabeça rachada e o chefe dela disse, não, você vai tratar ele assim mesmo. Não, é precisa da anestesia. Falei, não, faz sem anestesia. Por quê? Porque o paciente precisava sofrer? Não, porque ela, estudante, precisava aprender a não ligar para o sofrimento alheio. Só que é o seguinte, esse aprendizado, está bem que você tenha que fazer isso, é claro, você tem que se dessensibilizar um pouco, senão você não vai aguentar. Mas essa dessensibilização, ela é meramente instrumental ou ela se incorpora no sujeito como traço pessoal? Em segundo lugar, por que tem que aprender isso com cobaia humana? Eu pegaria, se for meu chefe fizesse isso com ele, tá bom, eu vou me dessensibilizar, eu vou bater em você. E não vou nem ligar para o teu sofrimento. Agora, o terceiro, o rapaz aí que acabou de chegar com a cabeça quebrada, ele não foi contratado para isto. Ele não é meu professor de sensibilização. Meu professor de sensibilização é você. Então quem tem que apanhar é você, pô. Hã? E assim por diante. Então isso quer dizer que uma boa parte da chamada educação médica é inoculação de uma mentalidade francamente imoral. E além disso ainda tem o que os americanos chamam aqui, peer pressure, quer dizer, a pressão dos colegas. Essa é a interproteção mafiosa e, ao mesmo tempo, né, as exigências, né, que o grupo faz para que você seja aceito. Então, nós estamos dando diploma de medicina para todos esses caras, mas quem são eles? Não é assim? Então, Claro que nós pouco ou nada podemos fazer contra essas coisas. Porém, dentro da nossa atividade, que é uma atividade, no fim das contas, tão perigosa quanto a medicina, os efeitos da filosofia não são imediatamente visíveis, não é isso? Mas a longo prazo são muito piores que a medicina. Não teve nenhum erro médico que matou 100 milhões de pessoas como o comunismo matou. O comunismo foi quem? Invenção de filósofos. Então, para você pensar, o comunismo, nazismo, tudo foi o filósofo que inventou. Então, essa é uma profissão muitíssimo perigosa. Tá certo? Para os outros. Tá certo? O filósofo realmente sai bem quando ele inventa as porcarias. Então, nós não vamos fazer isto. Nós vamos fazer uma espécie de juramento de Hipócrates. Quer dizer, nós vamos nos ater o máximo de honestidade que nós pudermos. Tá certo? Também sabendo que não existe a honestidade integral. A honestidade, a honestidade intelectual, ela tem que ser proporcional à situação. Tá certo? Então, só que esse padrão de honestidade, ele tem que ser exigido, não é de vez em quando. É sempre. E mais ainda, hoje em dia se acredita muito, no meio acadêmico, se acredita muito no julgamento pelos pares. Né? Revision by peer. Quer dizer, você escreve um negócio, você tem uma ideia. Então, os seus pares, os seus colegas, os caras do mesmo ramo, tem que examinar o que você disse, submeter aquilo a um massacre crítico. Tá certo? De modo que, se não passou por isto, o seu trabalho, a sua ideia não é considerada academicamente aceitável. Tá certo? Mas, adianta isso? Não adianta nada, porque quem vai ter que julgar o negócio, em primeiro lugar, é você mesmo. Se você não é capaz de você julgar o seu trabalho, quem lhe garante que todos esses pais que estão examinando o seu trabalho científico o fizeram com idoneidade? Você multiplicar o número de palpiteiros não aumenta o coeficiente de honestidade. É apenas, vamos dizer, um raciocínio probabilístico. Se tem um monte de gente examinando, muito provavelmente o coeficiente de desonestidade em circulação diminui. Mas isso aí absolutamente uma coisa não prova a outra. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, um narcotraficante é honesto. Se você juntar 100 mil narcotraficantes juntos, são mais honestos? Um trapaceiro é perigoso. 200 mil trapaceiros juntos. Você fala, o número jamais pode compensar a consciência moral, a falta da consciência moral. Entendeu? Então, você tem que se acostumar com essa ideia do testemunho solitário. Olha, tem aqui uma verdade que eu vi. Só eu sei, porque só eu vi. Se eu quiser mentir e enganar todo mundo, eu posso fazer isso. Eu tenho todos os instrumentos para fazer isso. Você sempre tem que lembrar isso. Você pode mentir. Agora, se você acredita na sua veracidade instintiva, você já começou por se enganar. Porque nenhum de nós tem veracidade instintiva. Nós temos o apelo da veracidade e temos o apelo da mendacidade quase que nas mesmas proporções. Tá certo? Então, o meu pai, que era advogado, ele dizia o seguinte, ele dizia, raramente o juiz é parcial em favor de uma das partes, mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. Quer dizer, preocupação número um do juiz é tirar da seringa. Tá certo? E isso aí já distorce completamente todos os julgamentos que ele vai dar. Por exemplo, se ele puder dar uma sentença inócua, ele fará. Porque sentença inócua não tem consequências. Se ele puder dar uma sentença baseada apenas num formalismo jurídico qualquer, sem ter que entrar na matéria do processo, ele o fará. Isso quer dizer que, de cara, tem milhões de processos sendo decididos por fatores que não têm nada a ver com a matéria que eles estão discutindo. A totalidade do efeito disso é monstruosa, quer dizer, é um coeficiente de desonestidade imenso. Ou seja, estão lá as pessoas levando questões dramáticas para a justiça, e essas questões, estão sendo decididas por meio de um método de desconversa. Isso acontece todos os dias. Então, o que pode impedir um juiz de fazer isso? Nada, ninguém pode impedir. A pressão dos pares é para que ele faça justamente isso. Está aqui um juiz, ele está querendo tirar da reta. O vizinho também está querendo, o outro também está querendo. Quer dizer, cada um que tira da reta, quer dizer, cada um que decide por fatores meramente formais e inócuos, tem o apoio dos seus pares, porque eles querem garantir o seu direito de fazer a mesma coisa amanhã ou depois. Então está aqui, a comunidade dos juízes não está interessada nem em favorecer a acusação, nem em favorecer a defesa. Está interessada em favorecer a si própria. É uma coisa terrível, né? Então, se você somar o coeficiente de vigarice em circulação numa sociedade como a nossa, você vai ficar aterrorizado. Então, nós não estamos aqui para corrigir todas as vigarices do mundo. Nós só temos que enfrentar aquelas que cheguem até nós. Tá certo? E que sejam postas sob o nosso julgamento. Por exemplo, todo mundo que escreve uma opinião num jornal, ele está dando opinião para que você a julgue. Então, se você leu aquela porcaria, você tem o direito de fazer pergunta, de questionar, etc, etc, etc. Tá certo? Então, só que em tudo isto, o elemento básico é sempre isso que chama o testemunho solitário. E o que eu recomendo é que você sempre se lembre disso. Você pode mentir. Você pode mentir contra qualquer outra pessoa. Tá certo? Só que a hora que você lembra disto, isso tem uma espécie de efeito paralisante. Você fica inibido. Essa inibição não é má, não. E é daí que sai, vamos dizer, aquilo que eu recomendo. Alguém faz aqui uma pergunta sobre o voto de abstinência em matéria de opiniões. Um assunto engancha no outro aqui, automaticamente. O senhor fala a respeito do voto de abstinência em matéria de opiniões. O que é que exatamente o senhor define como isso? É o que eu estou dizendo agora. Primeiro, por que que você tem que ter opinião sobre alguma coisa? O que que a sua opinião vai afetar? Em segundo lugar, epa, caiu mesmo? Alguém aí avisou que? Então, o simples fato. Posso continuar? Resultados espetaculares, marcou as pessoas profundamente. E eu nem sei porquê, eu nunca mais voltei a usar. Não voltei porque estava falando de outros assuntos, mas eu acho que é uma boa ocasião de a gente renovar esse experimento aqui com algumas alterações. Tá certo? Ele é baseado num texto de Louis Lavelle. E esse texto eu, de propósito, não distribuí para você, porque eu vou ditá-lo. Vocês vão escrever palavra por palavra. Um texto curtinho, 10 linhas. E é importante que vocês o anotem, escrevam com essa palavra caligrafia. E também é importante que tudo, quando se refira a esse curso, você tenha um caderno só e fique tudo num caderno só, tudo junto. Incluindo os seus exercícios, as suas reflexões, as suas perguntas. Tudo ali acompanhando os materiais de uma espécie de autobiografia intelectual que você vai poder fazer daqui 5 ou 6 anos quando terminar esse negócio. Isso é muito importante, ter tudo junto. Né? Então, o texto, que eu não vou ditar inteiro, só as 10 linhas que nos interessam, chama-se Témoignage, quer dizer testemunho, e está colocado como apêndice do livro De l'intimité spirituelle, da intimidade espiritual, de Louis Lavelle, publicado pelas edições Aubier, no ano de... Deixa eu ver. Isso aqui é certamente uma primeira edição. Deixa eu ver se tem uma data aqui. Não, nem tem data, mas eu creio que é 50 e pouco. Esse aqui é no final. 1955. Então, anota aí, vou editar. Há, do verbo haver, há na vida momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina. Vírgula. Que nossa vida nos revela sua significação. Vírgula. Que nós queremos o destino mesmo que nos coube. Vírgula. Como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Ponto. Depois, o universo volta a fechar-se. Dois pontos. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis, já não caminhamos senão tateando por um caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo a nossos passos. Ponto. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugitivos, ou fugidios, é melhor, em saber fazê-los reviver em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Ponto, acabou. Então, veja que o primeiro exercício que foi dado no intuito de induzir o aluno a entrar, por momentos, neste estado. Eu vou reler aqui o parágrafo inteiro. Há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se o tivéssemos escolhido nós mesmos. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamos-nos de novo solitários e miseráveis. Já não marchamos, não caminhamos, senão tateando ao longo de um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Muito bem. Todo mundo sabe que para você fazer um julgamento justo, um julgamento verdadeiro, sobre o que quer que seja, você vai ter que articular o particular com o geral. Quer dizer, aquela situação específica que você está vendo, tá certo? Com os conceitos mais gerais, tá certo, que você tem sobre a verdade no sentido mais universal, ou seja, a sua concepção inteira do universo. Uma coisa tem que relacionar com a outra. Ora, isto, somente essa operação, que é de ordem puramente lógica, já tem as suas dificuldades. Nós acabamos de ver na primeira parte da aula que o maior problema da moralidade é justamente isso. Você pode ter as normas gerais, que você aceita como verdadeiras e como justas, mas nas situações particulares, você não as reconhece. Houve algum problema aí? Mas as situações particulares não são facilmente reconhecíveis e enquadráveis e classificáveis dentro dessas normas gerais. Ou seja, você não sabe quais são as categorias gerais que se aplicam àquela situação em particular que você está vivendo. Por quê? Porque as coisas não vêm com seus nomes escritos e com as suas categorias e com seus conceitos lógicos correspondentes. Então, essa simples caminhada lógica entre o singular concreto e o universal já apresenta problemas terríveis. Tá certo? Mas a operação lógica não basta. Por quê? Porque a operação lógica não vai ser feita por um computador, vai ser feita por um indivíduo concreto. E esse indivíduo concreto, ele também tem esses dois lados. Por um lado, ele tem a concepção universal, no qual ele encaixa o seu ser, e ele se reconhece, vamos dizer, como um membro do universo dotado de sentido, tá certo? E reconhece nos eventos da sua vida concreta o sentido universal que ele espera que as coisas no seu conjunto tenham. Tá certo? Então, por um lado, ele tem essa concepção universal, mas, por outro lado, ele tem a sua experiência particular, concreta do momento. Então, a mesma dificuldade que existe na transição lógica do particular para o universal e vice-versa, existe no aspecto psicológico existencial. Ou seja, a sua pessoa também está dividida, tá certo? Entre aquele ser individual concreto que está vivendo essa situação em particular e aquele outro ser que tem uma dimensão universal e que sabe mais ou menos quem ele é dentro da ordem geral das coisas. Quer dizer, a dificuldade lógica se multiplica uma dificuldade psicológica, existencial e cognitiva. E é justamente disso que está falando aqui o Louis Lavelle. No instante em que fizemos o primeiro exercício, o que, que foi pedido para vocês? Foi pedido que vocês se vissem a si próprios dentro de uma escala de valores universais, tal como vocês captam, de tal modo que a sua vida concreta, a sua pequena biografia, o seu necrológio, exemplificasse aquelas qualidades máximas, tá certo? Das quais você se acredita como portador em potencial. Tá certo? Então seria a sua figura universal, quer dizer, o que, que você representa dentro da totalidade da vida universal, por assim dizer, como se você estivesse dentro do juízo final. Tá certo? E vamos somar tudo o que você fez, vamos ver quem que você é, tá certo? Não neste isolamento empírico e casual da situação que você está vivendo agora, mas dentro da totalidade universal. E quem é você considerado na medida da universalidade? Tá certo? Em linguagem teológica, quem é você perante Deus? Quem é você perante a eternidade? Quem é você perante o absoluto? Etc, etc, etc. Aquele exercício convidava você a se olhar sobre este aspecto. Acontece que esta visão de si, sob o aspecto universal, ela não é fácil de você obter, ela não é dócil ao seu apelo, ela não vem quando você chama. É preciso um estímulo, tá certo? Aquele exercício foi dado como um estímulo. E por quê? Porque as pessoas não estão, mas é uma coisa costumeira, você imaginar que você morreu e que alguém está contando a sua vida. Então, essa situação inusitada que eu inventei foi para isso, entendeu? Através desse artifício imaginativo, você se transporta desde o plano, vamos dizer, da mera acidentalidade empírica, dessa multiplicidade, da confusão do cotidiano, para um outro plano de universalidade, onde você adquire uma figura mais definitiva, inspirada no famoso verso do Mallarmé sobre o túmulo de Edgar Poe, Tel qu'en lui même enfant, l'éternité le change, quer dizer, a eternidade transforma aquilo que ele era. Transforma aquilo que ele era por quê? Porque veio a morte e a partir da morte não há mais transformações. A nossa vida é um ciclo de transformações. Todos nós, como Raul Seixas e como nosso presidente Lula, somos metamorfoses ambulantes. Vai para lá. Chega uma hora que o ambulante para de ambular e a metamorfose para de se metamorfosear, porque você morreu e te trancaram num caixão. Tá certo? O caixão tem. O caixão tem aquela forma sextavada e simbolicamente isso aí representa que os 6 dias da criação. E no 7º dia Deus descansou. Então, 6 dias da criação completou você, fechou ali naquele negócio sextavado e aí não muda mais. Então, aí você tem a sua forma definitiva, tá certo? Da qual se poderá mais tarde descobrir alguma coisa que não sabia, mas não se pode acrescentar mais nada. Quer dizer, se você tomou uma decisão errada, errado ficou. Então, se você fez uma coisa boa, não vai dar mais para estragar, tá? E assim por diante. Então, esse artifício imaginativo do necrológico é para colocar você numa posição psicológica que permita você se imaginar como um todo. Tá certo? E esse todo que você imagina, obviamente, faz sentido. Faz sentido, quer dizer, tem uma justificação, tem uma razão de ser, tem um motivo, e esse motivo você o encara como bom. Portanto, no sentido que diz o Louis Laveque, que é um destino que parece que você aceita tão profundamente que é como se você mesmo o tivesse escolhido. Ou seja, você está solidário com a totalidade do real. Você aceitou a totalidade do real. Eu me lembro sempre de uma passagem que Hegel, conta que Hegel, às vezes ficava olhando uma montanha um tempão. Olhava e depois dizia, de fato é assim. Tá? Então, esse simbolismo é a conformidade com o real. No caso, não com o real externo, como no experimento de Hegel, mas a realidade da sua própria vida. Quer dizer, você, para que você a aceite, tá certo? Você precisa vê-la como conjunto, não como conjunto quantitativo, mas como uma forma final, com a resultante final. Não é isso? E aí você diz sim ou não, tá certo? Como o próprio Deus na criação. Deus fez, tá? Daí viu que era bom. Se ele visse que era ruim, ele destruía tudo e fazia de novo. Tá certo? Ele deixou como estava, por quê? Porque ele viu que era bom. Então você também, você criou lá os seus 6 dias da criação, criou o seu personagem, né? Ideal, completou-se a sua vida, você morreu e aí, vendo o conjunto, vê-se que é bom. Quer dizer, tem uma significação, tem um sentido. E esse sentido não serve só para você. Por que, que eu fiz a história de um terceiro contar? É a primeira vez que eu fiz esse exercício, que eu fiz no Paraná, mas faz muito tempo atrás também, eu usava um necrológio de jornal. Quer dizer, um jornalista, um repórter escrevendo a vida do seu fulano e tal. Depois eu vi que isso falhava, porque isso aí só servia para a vida de pessoas públicas e famosas. Tá certo? Então, isso aí colocava um viés no exercício, induzia o sujeito a se imaginar como uma pessoa famosa. Tá certo? E não era disso que eu estava falando. Eu estava falando de uma pessoa notável, evidentemente, mas não necessariamente famosa. Pode ser uma pessoa totalmente anônima, que só dois ou três conhecem, tá certo? Mas que realizou uma grande vida. Tá certo? O mundo está cheio de heróis anônimos, de santos anônimos, de gênios anônimos, está cheio disso. Eu mesmo conheci alguns, tá certo? Pessoas que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas que eu sei que são notabilíssimas. Então, daí eu mudei, falei, bom, então tenho que botar como se fosse um conhecido, um terceiro que está contando a vida. O fato de ser um terceiro mostra que esta vida não tem sentido só para você. Ela enfatiza uma qualidade que é boa e é exemplar para os outros. E alguém aqui me mandou aqui uma mensagem, onde ele coloca aqui, olha aqui, quem mandou isso foi o Carlos Francisco de Paula Nadalim, de Londrina, Paraná. Muito bem, Carlos Francisco, aqui está muito bem lembrado. Ele manda aqui um trecho de Aristóteles. Ele diz, quando sabemos o que devemos fazer e como devemos fazer, basta que, para estabelecer isso como um conselho, se mude a forma de expressão e se dê a volta à frase, dizendo, por exemplo, que importa não nos orgulharmos do que devemos à fortuna, à sorte, mas do que devemos a nós mesmos. Dito assim, tem a força de um conselho, mas expresso como elogio, será, ele não se sente orgulhoso do que se deve à fortuna, mas apenas do que deve a si próprio. De sorte que, quando quiseres elogiar, olha para o conselho que se poderá dar. E quando quiseres dar um conselho, olha para o que se pode elogiar. Então, esta vida, ela é louvável. Por ela ser louvável, ela pode soar aos olhos dos outros como se fosse um conselho. Está compreendendo? Quer dizer, olhe para essa vida e siga esse exemplo. O exemplo tem um conselho e o conselho tem um exemplo. Quer dizer, muito, quer dizer, o Carlos Francisco mostra que ele entendeu perfeitamente o espírito da coisa. Tá certo? Então, durante esses primeiros meses do curso, a minha primeira ideia é realmente colocar vocês numa posição psicológica que seja propícia ao exercício da filosofia. Quer dizer, não se trata de transmitir conteúdos, nem problemas filosóficos, tá certo? Mas de passar uma experiência, uma vivência que lhe permita não brincar de filósofo, mas ser um filósofo. Tá certo? Quer dizer, não se trata de exercer um papel social que é reconhecido por terceiros, ainda mais ignorantes do que nós, tá certo? Mas de fazer algo que você sabe o que é, que você reconhece quando você está fazendo. Quer dizer, quando você se coloca numa atitude de exercício da filosofia, é isso que você está fazendo. Você vai ter que se colocar num plano de universalidade, mas não é universalidade abstrata, é universalidade pessoal. Então, este modelo do eu que você inventou, ele é o intermediário entre as perfeições abstratas universais e a sua situação concreta individual de agora. E você precisa desse modelo por quê? Porque, como dizia São Tomás de Aquino, as regras e as virtudes morais são todas genéricas e abstratas. E as situações e os seres humanos são concretos, particulares. Então tem que ter uma mediação. Esta mediação, quem faz? O que é a mediação entre um conceito abstrato, né, e a vivência particular, concreta, sensível do momento? É a imaginação. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se você souber toda a teoria do negócio, souber toda a parte abstrata, mas não tiver o intermediário imaginativo, você não é capaz de relacionar o universal com a situação concreta que você está vivendo. Então, a única coisa que você vai poder fazer é repetir aquele universal como um papagaio sem saber do que você está falando. E aí você vai, até o contrário, você vai aprofundar o hiato, aprofundar o abismo entre as suas ideias universais magníficas e a miséria da sua situação pessoal concreta. Entendeu? A imaginação é que faz esta transição. Por isso, não basta você saber o que é o certo. Né? Você tem o que é o certo, o que é o bom, o que é o valioso, o que é o louvável. Você tem que poder imaginá-los concretamente na sua pessoa, como encarnados na sua pessoa. Está entendendo? Muitas vezes, quando nós conhecemos pessoas notáveis, nós não sabemos exatamente dizer o que é a qualidade delas. É? Nós reconhecemos que aquelas pessoas são muito boas, mas não conseguiria definir. Por exemplo, me lembro do meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, que era uma pessoa que eu admirava extraordinariamente. Mas pessoal disse, mas no que consistia essa qualidade do Dr. Miller? Eu digo, olha, é uma síntese inseparável. Eu consigo lembrar o personagem, visualizar o personagem, mas quando eu tento definir as qualidades, elas aparecem separadas. Cada qualidade é uma diferente. Eu digo, por exemplo, o Dr. Miller foi a pessoa mais bondosa que eu conheci. Tá certo? Bondosa por quê? Porque ele era uma pessoa que realmente amava o próximo, ele realmente se conduía do sofrimento humano e era incapaz de refrear a sua vontade de fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento humano. Né? Ele, por exemplo, às vezes telefonava às 3 horas da manhã para um paciente, dizendo, pô, acabei de ter uma ideia para aquele seu problema, vem aqui correndo. Fazia isso. Né? Isso quer dizer, ele não estava fazendo aquele negócio só profissionalmente, ele tinha comprado o problema da pessoa. Tá, né? Comprado ao ponto de sonhar com aquilo, tá, né? Então eu falo, pô, mas isso é extrema compaixão. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem, às vezes, extremamente duro, extremamente autoritário, né? Quando ele achava que precisava. Um dia entrou um sujeito lá que estava ficando esquizofrênico. O sujeito entrou lá e estava tipo hippie, né? Cabeludo, barbudo, com um mosquito girando em cima da cabeça. Ele entrou na sala do Miro, o Miro falou, você vai cortar o cabelo ou não me apareça mais aqui? O sujeito da semana que vem aparecer de cabelo cortado, ele já estava um pouquinho melhor. E assim foi. Você está entendendo? Né? E assim por diante. São coisas difíceis de você ver. Como é que aquele homem que podia ser tão duro, ele é tão duro às vezes, no jeito dele, e ao mesmo tempo um coração tão grande. Mas tem uma terceira coisa, o Miller tem uma elegância, inclusive física. Extraordinário. A primeira vez que eu olhei esse cara, eu falei, mas esse cara não é um médico, esse sujeito é um príncipe. Né? Tem um vestido assim, terno preto, elegantíssimo, colete, né? Falei, que coisa extraordinária. São qualidades que são separadas. Elas não se fundem naturalmente, né? Mas nele tudo isso aparecia junto, ainda tinha milhares de outras coisas. Eu falo, bom, eu não consigo definir exatamente o que era, mas eu sei que era esse personagem, o Juan Alfredo César Miller. Se eu fosse um ficcionista, um escritor de romance, coisa que eu não sou, eu conseguiria contar uma história e mostrar para vocês esse personagem. Vocês o veriam com a sua imaginação, mas também não saberiam defini-lo. Como é que você definiria, sei lá, Dom Quixote ou Raskolnikov, né? O Werther do Goethe, você não define, mas você visualiza e você sabe o que é. Está compreendendo? Então, esta referência imaginativa, que às vezes você não consegue definir em palavras, mas que você sabe o que é, esta é que faz o intermediário entre o universal e o particular. Veja, a imaginação tem uma qualidade extraordinária. Por exemplo, quando você vê uma vaca, você só está vendo aquela vaca. Se a vaca é amarela, você não vai ver que ela é preta. Se ela for preta, você não vai ver que ela é amarela. Mas na imaginação, você pode conceber uma vaca preta que também é a vaca amarela. No pensamento abstrato, quando você pensa o conceito de vaca, ou conceito de vaca, não é nenhuma vaca. Pega a definição de vaca, né? A definição de vaca não dá leite, não muge, não anda no pasto. Então, nós temos, por esse lado, por um lado, você tem a figura concreta visível, mas que é só tem aquela singularidade, não é outra. Tá certo? A vaca magra não pode ser ao mesmo tempo a vaca gorda. A vaca preta não pode ser a vaca amarela. A vaca malhada não pode ser a vaca branca, e assim por diante. A minha vaca não pode ser ao mesmo tempo a minha vaca e a sua vaca. Tá certo? Mas, na imaginação, você consegue inventar uma vaca que é tudo isso ao mesmo tempo. Você concebe uma vaca que, embora seja visível, você está vendo aquela vaca, você sabe que ela não é uma vaca em particular, mas que ela é o arquétipo de vaca, é todas as vacas. Hã? Quando você lê o Dom Quixote, você não está falando só daquele personagem. Aquelas qualidades irradiam, tá certo? Em volta, abrangendo muitas pessoas que têm aquelas mesmas qualidades de modo parcial. Todas elas estão ali, de certo modo, condensadas no Dom Quixote. Então, a imaginação é o que permite que as verdades abstratas que a gente aprenda tenham substância na realidade. Está compreendendo? Sem imaginação, nada feito. Nada feito. Por isso que eu insisto que meu primeiro treinamento para exercício da filosofia é ler muita ficção, romance, teatro, poesia, etc., etc., porque esse é aprimoramento da imaginação. Ver muito filme, se bem que hoje os filmes são todos iguais, né? Eu sei que todos os filmes que eu vejo que são refilmagens de alguma coisa que foi feita nos anos 40, 50, mas praticamente todos, né? Mas não tem importância. Eu acho que cinema é uma arte limitada, ela chegou a seu certo esgotamento, e daí para dentro vai se repetir apenas com aprimoramentos técnicos. Mas você não pode dizer o mesmo da arte do teatro, da arte da narrativa, isso aí não. Então, é preciso ler muitas coisas. Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse tudo falso, seria a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque teria imaginação mais rica. A imaginação é feita de figuras, não somente figuras visuais, mas pode ser figuras acústicas, figuras táteis, etc., etc., que lhe dão pontos de comparação. Certo? Por isso até agora no caminho a gente estava conversando, né? Que estava lembrando que os alunos que se saem melhor aí nos exames do mundo são os chineses. Mas quando você vai ver, o que que consiste o ensino chinês? É só decoreba, só. Até para falar chinês. Então, começar a falar chinês tem que decorar 5 mil letras. Tá certo? Senão não dá nem para começar. Tá certo? Então, por que que a decoreba ajuda? E por que que essas pessoas que querem te ensinar a pensar só te imbecilizam? Como, por exemplo, esse método que os caras usam aí de Piaget, que só sai um moleque analfabeto. É simples, porque pensar é automático. Todos nós sabemos pensar. Nós sabemos pensar como nós sabemos respirar. Você tem um órgão aqui dentro, chama cérebro, tá certo? E o cérebro está estruturado de tal maneira que ele funciona sozinho. O que que falta? Eu digo, falta as imagens, falta os conteúdos para você relacionar. Falta a riqueza de informações, a riqueza de formas. Hã? Então, a diferença entre um gênio, tá certo, e um idiota não é uma diferença de inteligência, propriamente, é diferença de memória, gente. Ele tem mais coisas na memória. E a memória está mais organizada, quer dizer que ele transita mais facilmente entre as analogias. Quer dizer, ele sabe perceber semelhanças e diferenças. Né? Mas então, nós vamos ver como tem esse aprimoramento dessas duas coisas. Perceber as semelhanças e perceber as diferenças. Analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Saber construir analogias, né? Ou seja, saber medir a semelhança e diferença e expressá-la verbalmente, isto aqui é o exercício fundamental. Tá? Então, agora o conjunto das analogias, o conjunto do seu mundo imaginário, ele vai ter que se estruturar. E o princípio estruturante é este mesmo modelo de você que você inventou no outro exercício. Ou seja, este modelo é em torno dele que se organizam todas as suas memórias, todas as suas recordações, tudo o que você sabe, porque tudo isso é um instrumental que você tem para realizar esta imagem. Né? Então, esses conteúdos cognitivos, esses elementos de memória de que você vai se utilizar, eles já fazem parte desse personagem ideal. Ou seja, ele é o sujeito que sabe tudo o que você precisa saber para você chegar a ser ele. Só que você não sabe ainda. Né? Então, é claro que se esse sujeito realizou todas essas virtudes e qualidades, ele sabia como fazer isso. E você sabe que você não sabe. Por exemplo, ele terá vivido inúmeras situações nas quais ele tomou a decisão mais sábia, a decisão melhor. Não a decisão absolutamente boa, porque o absolutamente bom para nós não existe. Só existe, né, o melhor e o pior. Não tem o bom ou o mal, só tem o melhor e o pior. Então, ele é o sujeito que sempre escolheu o melhor e por isso ele chegou a ser quem é. Agora, você não sabe ainda qual vai ser o melhor em todas as situações que você vai viver. Então, você sabe que entre você e esta criatura existe uma série de buracos, uma série de hiatos a ser preenchidos no decurso da sua vida. Experiências que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir, forças, energias que você precisa também adquirir, tá certo? Defeitos e vícios que você vai precisar aprender a corrigir e assim por diante. Então, ele não é só a condensação do que você quer ser, mas do que você precisa saber para chegar a ser. Estão compreendendo? Então, isso quer dizer que sem esta imagem do vou chamar de eu ideal, mas é um termo meio desse também. Sem essa imagem, todas as verdades universais a que você tem acesso são letra morta. Tá certo? O São Paulo após dizer, a fé sem obras é, é morta. Tá certo? Então, você tem a fé, então você acredita em verdades universais. Não precisa ser, não estou me referindo necessariamente à fé religiosa nesse sentido explícito. Né? Mas você acredita em valores, em princípios, tudo isso aí, se não virar ação, é morta. Coisa morta, tá certo? Como é que vai virar a ação? Você vai passar do universal para o particular, e aí mesmo aqui você quebra a cabeça. Tá certo? Quer dizer, você sabe o que é o certo, mas não quer dizer que você saiba o que é o certo nesta situação. Não é isso? Essa passagem em si já é complicada, mas ela pode ser, vamos dizer, sofrer complicações, vamos dizer, suplementares, por causa das inúmeras ambiguidades da vida humana. Não é isso? Por exemplo, você tem um casal de amigos e eles estão lá brigando. E você mais ou menos acha que sabe o que deveria, o que eles poderiam fazer para melhorar a situação. Você deve interferir, você deve ficar fora. O que você deve fazer? Você nunca sabe. Hã? Então, é através dessa montagem imaginária que você pode chegar a uma aproximação entre o que é certo abstrato e genericamente e o que é certo naquela situação. Mesmo assim, não é fácil. E se quanto mais elementos de comparação você tiver, mais facilmente você vai se aproximar daquela situação concreta, trazendo, tá certo? A universalidade junto. Está entendendo? Então é por isso que a função básica é memória e imaginação. Memória e imaginação, segundo Aristóteles, são a mesma função. Quer dizer, as duas são a forma da fantasia. Ele chama de fantasia e não imaginação. Imaginação é um termo moderno. Tá certo? Então, existe, segundo ele, a fantasia criativa e a fantasia memorativa. Quer dizer, a fantasia que tenta repetir os mesmos elementos na ordem que eles se apresentaram ou que tenta montá-los numa outra ordem. Mas é a mesma função, é a fantasia. Né? Então, é através dessa imagem do eu ideal que você vai puxar de dentro de si as suas várias energias, as suas várias tendências, os vários componentes e tentar unificar isto para realizar uma vida dotada de sentido. Tá certo? E toda vez que você colocar esse problema, você estará voltando a esta mesma situação descrita por Louis Lavelle, neste parágrafo memorável. Quer dizer, é aquele momento em que a sua vida faz sentido. Por que ela não faz sentido no instante seguinte? É simples. Porque as novas situações empiricamente colocadas para você não têm lugar nos esquemas gerais que você concebeu. Há situações novas que não se encaixam ali. Então você não sabe como compreendê-las, não sabe como absorvê-las. Então parece que tudo parou de fazer sentido, virou um caos. Então, agora, esse caos, ele tem uma função maravilhosa. Porque é o seguinte, você pode conceber à sua maneira o eu que você quer ser. Mas você não pode inventar o mundo. Então isso quer dizer que se aquela figura ideal que você inventou, ela se fecha em si mesma, tá certo? E não há entrada de novos elementos, você passou a viver o seu eu ideal numa fantasia subjetiva que só serve para você e que não vai virar realidade nunca. Porque o negócio não é você imaginar o que você quer ser, é você tornar-se aquilo realmente. E o tornar-se realmente é tornar-se aquilo na realidade. Mas qual realidade? Uma que nós inventamos? Não, uma que nós recebemos de fora e que é sempre diferente e imprevisível. Então, assim, a imagem do eu ideal te dá o padrão de unidade ao que você quer chegar, tá certo? Mas a diversidade da realidade a cada momento vai te dando os materiais que vão preencher aquilo de substância real. Então, há um jogo aí entre a unidade da imagem e a multiplicidade das situações. Existe uma frase do José Ortega y Gasset que dizia: a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. É exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Por um lado, você tem o eu que você está sendo e que tem um eu ideal à frente como meta ou objetivo. Tá certo? Mas existem os elementos externos, a circunstância, aquilo que você não escolheu, aquilo que veio pronto de algum modo. E esse que veio pronto pode ser tão deslocado em relação à sua situação que você não sabe como encaixar uma coisa na outra. Então, reabsorver essa circunstância e fazer com que ela comece a fazer sentido dentro da sua história, esse é que é o negócio. Então, nós somos como que personagens de um romance que acidentalmente foram parar em outros. Você imagina que, por exemplo, tem Hamlet, o príncipe da Dinamarca, e de repente ele acorda e ele está no palácio junto com a Desdêmona, a mulher do Otelo. E ele evidentemente não sabe o que fazer ali, ele não está entendendo a situação. Nós estamos constantemente, exatamente nesse estado. Quer dizer, nós nos preparamos para viver um certo enredo que nós concebemos, mas de repente estamos colocados dentro de outro enredo, que é a circunstância. Às vezes a circunstância reforça aquilo que nós queremos chegar a ser. E às vezes ela dissolve completamente, porque ela é tão heterogênea, tão diferente que você... parece que você nem é mais você mesmo. Por exemplo, se você escolher uma certa imagem, certas qualidades que você quer incorporar, então é por esses lados que você quer ser olhado. Não é isso? Então, por exemplo, vamos supor que você decidiu que você vai ser, sei lá, como o Dr. Miller, um homem bom, um homem que, né, liga para o sofrimento humano. Tá certo? Ter aquela vontade de curar, vontade de aliviar, tá certo? Vontade de enxugar as lágrimas. Né? Vamos supor que é isso. Mas vamos supor que você está no meio de pessoas que não ligam nem um pouco para isso e nem sabem o que é isso. Não é que elas são contra as suas qualidades, elas não percebem as suas qualidades. Ou seja, elas têm outras expectativas com relação a você. E se você tenta ser aquilo que você queria ser, elas não entendem. Então você é como o personagem que entrou na peça errada. Estão entendendo? Então o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma extensão do seu enredo de modo que ele abarque aquela situação específica. Está entendendo? Você vai ter que fazer uma variação do seu enredo. Deu para entender? No qual, evidentemente, a unidade final, tá certo, do resultado, vai ter que predominar sobre a variedade e a confusão das situações externas. Quer dizer, os sub-enredos vão ter que ser inseridos ali com muita inteligência, tá certo? Com uma certa esperteza. Porque se você rejeitar a situação intimamente, você não quer aquela situação. Eu digo, você não quer aquela situação, mas é a situação em que você está. O que você vai fazer? Você vai fugir para o mundo da fantasia? Ou você vai abdicar de ser você mesmo e tentar se adaptar à situação? Na verdade, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra. Na verdade, nós estamos num estado de tensão permanente entre a unidade daquilo a que nós queremos chegar, tá certo? E a variedade das situações que nos puxa para outras direções que não tem nada a ver com aquilo. É que nem sempre é antagônico. Quando é antagônico, às vezes até ajuda. Tá certo? Por exemplo, se você quer ser um homem bom e as pessoas estão te ensinando que você tem que ser mal, bom, isso ajuda a se definir, porque você diz, não, eu não quero isso. Mas se você está no meio de pessoas que nem sequer percebem se você é bom ou mal, mas estão interessados, por exemplo, em saber se você é bonitinho ou feio, ou se você é rico ou pobre, ou se você é inteligente ou burro. Está entendendo? Ou se você é popular ou impopular. Essas categorias não se aplicam aos seus sonhos, está entendendo? E você está sendo julgado por elas. Está certo? Então, você está aí como não pregador entre infiéis. Vamos supor, você é um jesuíta, você foi pregar na terra dos muçulmanos, você sabe que eles não gostam do que você vai falar e que eles são hostis. Mas pode acontecer que, com você, como aconteceu com o padre Manuel da Nóbrega, que veio parar não entre os muçulmanos, entre os índios do Brasil. E os índios simplesmente não sabiam do que ele estava falando. Hã? Eles nunca tinham ouvido uma pregação religiosa, eles não sabiam o que era. Hã? Então é claro que levou meses para ele poder se adaptar a essa nova situação depois de ter tido inúmeras desilusões. Por exemplo, ele notou que os índios concordavam imediatamente com tudo que ele tinha falado, mas concordavam, mas não tinham entendido nada. Então, né, ele se convertia ao cristianismo, mas no dia seguinte eles esqueciam. Tá certo? Então, como é que você faz para você vir falar, por exemplo, da fé num lugar onde não existe o conceito da fé e da antifé? Você está entendendo? Os índios nem acreditavam e nem não acreditavam. Está entendendo? Quer dizer, é como se você pegasse todo o sentido da vida do padre Manuel da Nóbrega e jogasse ele numa situação onde esse sentido da vida não podia se realizar de maneira alguma. Por falta até dos elementos antagônicos. Isso nos acontece com frequência. Né? Então, aí é que você vai ter que entender que a sua história, ela vai ter que ter um desvio. Mas para emendar lá adiante, quer dizer, você vai ter que absorver elementos que são totalmente heterogêneos. Agora, se você quiser aliviar essa tensão, aí está acabado. Acabou a brincadeira. Porque essa tensão, ela é a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, você tem um projeto, você tem um plano, e você tem em volta os elementos antagônicos. Tá certo? Às vezes você pode estar numa situação tão primitiva que os materiais que você precisa para construir a sua vida ainda não existem. Eles precisam também ser individualmente construídos um a um. Isso pode acontecer. Às vezes não é tão difícil assim. Mas, Agora reparem que nos seus próprios necrológios, se vocês estão fazendo esse curso de filosofia, porque isso tem algo a ver com o que vocês querem ser quando crescer. Então isso quer dizer que a aquisição de uma certa habilidade filosófica é um elemento básico para você realizar o que você quer ser. Não é isso? Mas, por outro lado, na filosofia também há elementos que são estranhos ao que você quer ser, que não tem nada a ver com aquilo, e que vão parecer te desviar do caminho, mas não vão desviar. Quando isso acontecer, se isso acontecer, pois nós podemos empacar nesses problemas técnicos filosóficos por meses. Pior ainda, esses problemas podem nos chegar numa linguagem estranha, que parece muito distante das nossas preocupações, dos nossos objetivos pessoais. Então aí você pode sentir que está totalmente deslocado dentro da filosofia. Mas isso aí será um engano. Tudo que a filosofia pode te dar vai ser útil para realizar a sua vida. E o que não for, simplesmente será esquecido no devido tempo. Vamos ver mais algumas perguntas. O Luiz Humberto Verdini Machado pergunta: de que maneira esse exercício de nos colocarmos em um ponto de vista da universalidade para julgarmos a nós próprios assemelha ao ideal espinoziano de ver as coisas, a vida sub espécie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade? Ela difere, ela por um lado é parecido, porque você vai de fato olhar as coisas sob a categoria da eternidade, da universalidade do absoluto, mas, e aí você será espinoziano, mas nós temos que ser também anti-espinozianos, por quê? Porque nós vamos valorizar a experiência concreta, individual, momentânea, que Spinoza desprezava totalmente. O caso de Spinoza é um caso, vamos dizer, de demência extremada, dessa demência genial, de certo modo, onde o indivíduo nega a particularidade e se quer se colocar permanentemente num plano de universalidade, como se somente daí existisse a verdade. Olha, a universalidade para nós só existe como uma abstração. Universalidade concreta só Deus tem. Né? Então, isso quer dizer que o espinosismo é uma fuga do mundo da realidade para o mundo da universalidade abstrata. E é por isso que os rabinos ficaram loucos da vida com ele. Porque aquele Deus de Spinoza é um Deus abstrato, não é um Deus vivente, que tenha a ver com a sua experiência todos os dias. Então, nós temos que fazer aquele ponto onde Spinoza cortou, onde ele rompeu, chegando a proclamar que o conhecimento por experiência nada nos ensinava, que só a razão pura lidando nas altas esferas da universalidade pode nos dar a verdade, aonde Spinoza rompeu, que nós vamos ter que juntar, porque para nós não estamos interessados em verdades universais, nós estamos interessados em verdades universais incorporadas na realidade sensível, particular, imediata. Ou seja, não é qualquer verdade, é verdade na realidade. Senão não é verdade, senão é apenas símbolos escritos da verdade. É? Que nem o sujeito dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o que você quer dizer com isso? Falar, não sei. Então você crê em palavras, apenas. Então você é um fundamentalista no sentido do Erich Frege. Você pega um símbolo, tá certo? E se apega a ele como se ele fosse o objeto da crença. Está compreendendo? E quando eu digo, olha, hoje em dia praticamente todo mundo é fundamentalista, é porque eu vejo que as pessoas não sabem quebrar os símbolos verbais que elas usam para reencontrar ali dentro os elementos de experiência real. Então, significa que elas não estão falando de coisas, não estão falando de realidade, estão apenas falando de palavras. É o cambalache, estão trocando uma palavra por outra palavra. Então, que diferença faz? Muitas vezes, depois de alguns anos desse exercício de cambalache, a pessoa se desilude com a busca da verdade, fala, não existe verdade, é tudo subjetivo, é tudo de cura pessoal. Sim, para quem faz esse jogo, de fato, você acaba caindo na melhor das hipóteses, você cai no relativismo total, nada mais importa. Falo, claro, nada mais importa de tudo aquilo que você falou. Tudo o que você diz não tem importância nenhuma. Então, tudo vale a mesma coisa ou tudo não vale nada. Agora, não posso dizer que seja o mesmo daquilo que eu estou dizendo. Né? Porque eu tenho o teto da realidade, meu filho. Eu sei que as nossas palavras jamais acertam dizer as coisas como elas são. Porque nós dependemos da nossa própria memória. Eu uso uma palavra que eu estou acostumado a usar há anos. Né? Qualquer palavra. Acabei de usar a palavra democracia. Cada vez que eu for usar aquilo, né, eu tenho que puxar do fundo da memória a experiência para saber se eu estou falando de alguma coisa real ou se eu estou apenas jogando com símbolos. Se você não tem esse laço de realidade, é como a inflação na economia, em que o dinheiro não corresponde, o valor do dinheiro tá, é só uma coisa escrita no papel, mas não corresponde à riqueza efetiva nenhuma. E se você for trocar aquilo por bens, você vê que não tem nada, não significa nada. Tá certo? Então, não permitir a inflação do pensamento, fazer com que os símbolos das palavras carreguem sempre o seu lastro de experiência, né? Deve ser um esforço permanente. Se você deve fazer isso não só com você, mas deve exigir que os outros a façam. Levando sempre em conta, é claro, a dificuldade verbal que a pessoa possa ter. Às vezes ela não sabe dizer aquela experiência. Tá certo? Mas você, com o tempo você vai aprender a perceber se ela tem ou se ela não tem. Se ela está falando de alguma coisa real, reconhecível, ou se é somente o flatus vocis. Tá certo? Em geral, o flatus vocis aparece na continuação da conversa. Pelo que você diz em seguida, você vê que ele mesmo não leva a sério aquilo que ele disse antes. Então, por exemplo, eu citei agora mesmo um artigo do Alberto Lima. O Alberto Lima estava falando mal das pessoas que comparam várias ditaduras, dizendo que umas são mais aceitáveis, outras são menos aceitáveis. Ah, isso é um horror, não se pode comparar, isso é desumano, etc, etc, etc. Então, tá bom. Só que no parágrafo seguinte, ele começa a falar de Cuba. Ele diz: os jovens cubanos derrubaram o tirano Batista, né? Mas ainda hoje eles estão longe de ser uma democracia. Então você tem, por um lado, um cara é um tirano. E o outro são jovens, bem intencionados, que ainda não chegaram à democracia. Isso é uma gradação, é estabelecer uma comparação. Ora, na comparação objetiva, o governo atual de Cuba é infinitamente pior do que o do Batista. No Batista havia oposição agindo. Em Cuba não tem oposição, não pode ter. Né? Cuba de Fidel Castro chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo, coisa que na cabeça do Batista nem passou. Então, não é que o senhor Alberto Lins não goste de fazer comparações. Ele finge que não gosta, mas ele faz, só que ele escolhe o pior. Então, para ele poder amar o pior, né, e preferir o menos ruim, o que, que ele faz? Ele tem que fazer de conta que não está fazendo comparação. Então, é claro que o que ele fala, vamos dizer, da democracia absoluta é tudo besteira, tudo bobagem, é tudo um disfarce verbal para ocultar o quê? Uma preferência irracional indefensável. Está entendendo? Então, como é que podemos ter uma discussão intelectual com uma pessoa assim? Não pode ter uma discussão intelectual com quem não tem intelecto, meu filho. Com quem não tem um espírito presente. Com quem tem apenas uma máquina de falar que foi colocar na sua boca, tá entendendo? Sua mãe ensinou você a falar, não devia ter feito isso jamais. Tá entendendo? Então, tem uma máquina de falar, você fala. E quer que eu discuta isso? Eu não posso discutir meras palavras. O que eu posso fazer com meras palavras é mostrar que elas não dizem nada. Eu não posso discutir a sua ideia se você tem alguma, meu filho. Tem que nem um amigo meu que dizia: o fulano me convidou para trocar umas ideias, mas eu não quis não, porque eu ia sair perdendo na troca. Então, aqui, o Moreno pergunta: qual a importância da consciência da morte para a atividade filosófica? É tudo, porque se a gente não fosse morrer, para que você ia tentar ser alguém na vida? Hã? Se você tivesse um tempo infinito, como é que você poderia chegar a ser alguma coisa? Se há um tempo infinito, não há transição. A transição só pode ser medida porque tem um fim. Dentro da eternidade não faz sentido você falar em transformação. O que seria uma transformação infinita? Porque a transformação nunca acaba. Se a transformação nunca acaba, ela nem começa. Está entendendo? Então, a noção de chegar a ser, que é básica para o ser humano, está condicionada ao fato de que nós sabemos que morremos. Ou seja, há um enredo, mas esse enredo termina. E é por isso mesmo que é errado você fazer analogias da vida humana, a vida individual humana, com a história. Fala o objetivo da história, meta da história. Por quê? Porque a história você não sabe quanto vai durar. Agora, a vida humana tem uma média, você sabe, você não vai passar disso. Está compreendendo? Você faz uma expectativa de vida. Né? Agora, como não há uma expectativa de vida da espécie humana, não dá para você fazer um... Né? Vamos conceber aqui um futuro histórico maravilhoso, etc, etc. Bom, mas esse futuro histórico vai passar também. E depois dele vai ser o quê? Você está entendendo? Então, nós podemos fazer uma concepção de futuro para nós individualmente, mas não na história. Está entendendo? Porque você sabe que você tem um tempo limitado para viver... E depois daquele ápice que você vê o fim. E você pode perceber um sentido nisso, porque tem um fim. E cria, vamos dizer, uma forma fechada, acabada. Não é isso? Então, a incapacidade ou recusa de pensar na morte imbeciliza o sujeito na mesma hora. Porque, vamos supor, você tem um plano mais maravilhoso do mundo. Muito bem. Você sabe que você tem a chance de você viver, digamos, sei lá, 70, 80, 100 anos, né? Mas no que não é certo que você viva. Então daí você tira imediatamente uma orientação. Quer dizer, eu não sei se eu vou chegar a ser aquilo que eu queria. Mas eu tenho que agir agora como se eu já fosse. Por quê? Porque daí se eu morrer agora, faz sentido do mesmo jeito. É aquele negócio do Viktor Frankl, que ele foi visitar a prisão de San Quentin e o diretor, engraçadinho, né, chegou para ele e falou, tem um sujeito aí na câmara de gás, vai ser executado daqui meia hora. Se eu quer falar uma palavrinha para ele, a situação horrível, né? Aí o Viktor Frankl falou, pois não. Ele disse, olha, meu amigo, não interessa se você vai viver 5 minutos ou 50 anos, tá entendendo? Interessa que o que você faz tem que fazer sentido. Então você trata de, na próxima meia hora, fazer alguma coisa que faça sentido. Para você. Quer dizer, ele não deu moleza para o condenado, não. E era exatamente o que tinha que falar. E depois aconteceu que o sujeito recebeu um indulto. E não foi executado. E ele disse que aquela coisa foi, que o Frank falou para ele foi básica. Então, quer dizer, mesmo que você fosse um condenado à morte, vai morrer daqui a pouco, eu digo, muito bem, como será o seu... O que você vai fazer nos seus próximos 5 minutos? Pois se você for buscar alguma coisa prazerosa... que você acha prazerosa, vai ser pior ainda, porque o prazer vai acabar já já, e você já sabe que vai... Durante todo o tempo da sua curtição, você vai estar desfrutando do prazer ou vai estar agoniado porque ele vai acabar. Então não pode ser. Né? Não pode ser esse critério. Tem que ser algo que valha para além da morte, algo que faça sentido. Com morte ou sem morte. Está entendendo? Então, essa é a noção do sentido da vida, essa é a noção do dever, essa é a noção do Dharma, tá vendo? Hindu é a mesma coisa, porque o Dharma é aquilo que faz sentido. Vamos ver, peraí. Tinha outras perguntas aqui. O senhor está falando sobre democracia. Me ocorre uma dúvida, aqui o Fernando Simões Garcia. Me ocorre uma dúvida. Quando falamos uma palavra democracia, bem ou mal, essa palavra necessariamente tem uma correspondência real ou seria apenas flatus vocis? Mas quem responde essa pergunta é você, não eu. Hã? Você é que vai usar esses termos com correspondência real ou só como flatus vocis? As palavras em si, você se pergunta se as palavras em si correspondem a algo ou são apenas flatus vocis, né? Uma palavra em si não pode ser nenhuma coisa nem outra. Cada palavra é apenas uma possibilidade de significação ou a possibilidade de não significação. quer dizer, quem vai preencher de conteúdo as suas próprias palavras é você. É? Agora, para você perceber o conteúdo que os outros estão dizendo, eu digo só se você preencher as suas palavras de conteúdo. É? Se você está acostumado a falar as coisas com uma profunda e rica evocação da experiência correspondente, então, quando você ler um autor que é rico de experiência, você captará a experiência dele. Se não, não. Está entendendo? É por isso que o Jorge Luiz Borges dizia uma coisa extraordinária. Dizia, para ler um único, para entender um único livro, é preciso ter lido muitos livros. Por quê? Porque é a experiência acumulada que te dá os pontos de comparação. Então, note bem, quando você usa a palavra bem ou mal, uma coisa é saber se existe bem ou mal metafisicamente, ou se não existe. Outra coisa é saber se a palavra se refere a realidades ou está usada de modo vazio. É? Eu sugiro que você não entre na investigação metafísica antes de você ter a certeza de que você está usando as palavras com conteúdo. Porque senão você vai fazer mais uma investigação metafísica vazia. É? E pouco importa, a sua conclusão ela não valerá nada. Então o que você tem que garantir é que você esteja preenchendo a coisa no máximo de conteúdo memorativo possível. Está compreendendo? E se o seu conteúdo memorativo for exclusivamente pessoal e singular, ele não é comunicável ao outro. É por isso que é importante a experiência culturalmente compartilhada, como da literatura de ficção, do teatro, etc. Porque você tem pontos de referência a que os outros podem ter acesso facilmente. Se você usar apenas suas recordações pessoais, tá bom, você vai ter que preencher o seu conteúdo com as suas histórias pessoais, que daí fica mais complicado, leva muito tempo, e tudo que você disser, você vai ter que contar uma historinha junto. Está entendendo? Então, para isso é que existem, vamos dizer, narrativas que são públicas. São experiência, vamos dizer, compartilhada. Todos nós podemos ler o Dom Quixote, todos nós podemos ler Crime e Castigo, todos nós podemos ler o Hamlet. E assim, esse conjunto de personagens e situações vai construindo um repertório imaginativo, ao qual você sempre pode se reportar, até para falar com você mesmo. Por quê? Porque as nossas recordações também são evanescentes. Elas também vão embora, elas também apagam, a não ser que você as tenha gravado de algum modo. E você permite, então, recuperá-las. Tá certo? Mas às vezes até a sua. Eu vejo que eu me recordo mais facilmente das experiências pessoais que eu contei. As que eu não contei vão embora. Não é isso? Mas eu contei uma vez, duas vezes, três vezes, eu acabo recordando mais. Cada vez que eu conto aparece mais coisa. Está entendendo? Vamos ver aqui. Aqui, Guilherme Marques. Se compreende bem, a função de todo artista é transfigurar uma experiência genuína em um bem cultural. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o artista não vai processar intelectualmente a experiência para ele chegar à sua compreensão em nível de universalidade. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai registrá-la de uma maneira que seja a mais eminentemente comunicável possível. Claro que às vezes não é tão facilmente comunicável assim. Às vezes pode ter uma sutileza tal que, por mais que ele se esforce para ser claro, não vai ser muito claro. Você vai ter que rachar um pouco a cabeça para saber do que ele está falando. Tá certo? Sem contar o fato de que, se você não tem ou a maturidade ou a imaginação suficiente para compreender as experiências dele, você não vai pegar nada do que ele disse. É possível o artista, além de abastecer a memória cultural com sua arte, fazer dela um veículo da inteligência e ainda transformá-la a arte em um conceito? Bom, claro, mas ele daí vai estar filosofando sobre a arte. Ele pode fazer isso, mas ele não é obrigado a fazer isso. Existem artistas que trabalhavam com uma consciência intelectual muito clara do que estavam fazendo. Como Henry James, por exemplo. Henry James escrevia Para cada romance que ele escreveu, fazia um prefácio, mas o prefácio era melhor que o livro. Prefácio explicativo. Por que, que ele fez as coisinhas assim? Às vezes ficava até melhor que o livro. Entendeu? Mas tem outros que não seriam nem capazes de explicar como eles fizeram, porque a função deles não é explicar como fizeram, e sim é o fazer, pô. Entendeu? Então, uma vez feita, está registrada aquela experiência genuína, verdadeira, tá certo? E aí você pode facilmente distinguir o que é experiência genuína, do que é mera experiência copiada, tá certo? Do que é repetição de estereótipo, que é uma coisa que tem pouco conteúdo de memória, tá certo? E é mais apenas repetição de palavra. Tá certo? A função dele é colocar exatamente estas experiências à disposição dos demais seres humanos. Ele pode continuar meditando e aprofundando isso, se ele quiser, mas não é exigível que ele faça isso. Nem todo mundo pode ser todas as coisas. Entendeu? O senhor fala a respeito do voto e abstinência em matéria de opiniões. O que exatamente o senhor define como isto? Eu defino o seguinte. Primeiro, por que você tem que ter opinião a respeito de alguma coisa? Você foi chamado a isso, será importante. Alguém pediu a você um conselho, né? Você vai fazer alguma coisa boa com isso? Não. Então, essa opinião é inútil. Então, evitar opiniões inúteis. Segundo, abster-se da opinião que não esteja carregada com material de experiência pessoal e cultural suficiente. Por exemplo, a experiência cultural, assim, já na esfera propriamente intelectual da coisa, ela só funciona se tiver o status questiones, quer dizer, você sabe onde começou aquela discussão, quais foram as etapas percorridas, quais foram as dificuldades encontradas e como está a questão agora. Você quer saber na totalidade das opiniões que eu leio escritas no Brasil por professores, acadêmicos, jornalistas, etc. Não tem nada de status questiones, eles não têm a menor ideia de onde surgiram as questões. Então não tem substância histórica aquilo, não corresponde à realidade nenhuma, são apenas palavras nos quais aqueles indivíduos projetam certos valores no momento, e até no dia seguinte, ou no parágrafo seguinte, ou às vezes no mesmo sentença, já esqueceram do que estão falando. Eu acho que as pessoas não têm direito nenhum de dizer essas coisas. Sabe, a liberdade de opinião, foi uma liberdade de opinião, desde que você tenha alguma. Isso aí não chega a ser uma opinião, meu filho. Se você chega para mim e fala de democracia integral, isso não é uma opinião. Não é? Opinião é uma coisa que você acha sobre alguma coisa que existe. Agora, se você me vê com um conceito impossível sobre algo que não existe, e você diz que isso é uma opinião, eu falo, não, isso não é opinião nenhuma. Porque a gente fazendo, dando o melhor de nós, né? Tentando ter, juntar a experiência, conhecer o status questiones, etc, etc, e fazendo as nossas escolhas, isso nós ainda podemos errar. Agora, se você não fez nada disso, então você não tem nem o direito de entrar na conversa. Você tem o direito de calar a sua boca. É. Por quê? Nunca esqueça que o seu direito de emitir a sua opinião corresponde ao direito que o outro tem de não ouvi-la. De não prestar atenção. Ou de desprezá-la completamente. Quer dizer, eu vou dizer para vocês, na mídia brasileira, olha, eu tenho 40 e tantos anos de jornalismo nas costas, raríssimamente, mas muito raramente, eu vi uma opinião que merecesse ser discutida. O que eu vi foram falas absurdas sobre coisas inexistentes, uma coisa, um negócio totalmente alienado, louco, que só existe na imaginação do sujeito. E que, olha, essas pessoas não têm... Se elas não fazem essas coisas que nós estamos fazendo, que são a base aqui, não só da filosofia, mas da ciência humana, das artes, etc, etc, não tem sequer uma consciência autobiográfica própria. Elas não sabem quem são, meu Deus do céu. É? Então, em nome de quem ela está falando? Não é uma pessoa por trás, está entendendo? Há apenas uma combinação casual de palavras que, num certo momento, parece ser imantada de certos valores e sentimentos que o sujeito está soltando aqui em cima de você. Quando eu leio uma coisa como essa que eu mencionei do Alberto Guinness, está na cara que o sujeito não tem unidade mental para ele, no fim da frase, se lembrar do que ele disse no começo. Se você diz que não pode fazer comparação de ditaduras, e na mesma frase ele começa a fazer uma, e pior, escolhe a mais desprezível das duas, então é claro que ele não sabe do que está falando. Ele não sabe o que está falando, ele não sabe quem é, ele está que nem o caipira que bateu a cabeça do covinho com o topo com o vô. Você está entendendo? Como é que eu posso discutir uma coisa? Eu só posso diagnosticar o mau estado em que o sujeito está, isso eu posso fazer. Mas eu não estou falando com ele, não estou discutindo com ele, estou mostrando para os outros. Está vendo como ele está maluco? Então pode haver uma discussão clínica, tá certo? Entre observadores, né? Como na faculdade de medicina, o Charcot pega lá a histérica, senta a mulher, mostra que ela é maluca. Ele não está discutindo com ela, entendeu? Ele está discutindo com os alunos. Então as pessoas não têm sequer unidade de consciência suficiente para poder saber a que experiência elas estão falando e qual é o julgamento que elas fazem efetivamente. Então, da onde aparece a impressão de unidade? Aparece, entre meia dúzia de cacuetes, de estereótipos, de slogans, imantados de valores, né? E a fragmentariedade da sua mente aparece disfarçada embaixo da unidade desse conjunto de estereótipos, que é repetido por todo mundo e que parece coerente. Você está entendendo? É um negócio eminentemente patológico, quer dizer, o sujeito não tem mais nem consciência de eu. Tá certo? Mas ele repete um texto que tem uma certa unidade, por quê? Porque os outros repetiram e disseram coisa igual. Se isso não é loucura, eu não sei o que é, mas para mim é loucura sim. A loucura não é no sentido metafórico, é loucura no sentido estrito. Acontece que isso virou instituição. Todo mundo fala assim. No Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos tem um coeficiente disso também, mas em geral não é isso. Quando a pessoa aqui dá uma opinião errada, ela é uma opinião errada. Você está entendendo? Agora, isso que o sujeito fez aí, isso não é uma opinião errada. Isso é um absurdo completo. Isso é um peido verbal, você está entendendo? Isso é um sintoma psicótico apenas. E pior é quando o sujeito desse diz, não, é que você tem opinião contrária, você está divergindo da minha opinião. Você está se dando a si mesmo uma honra que você não tem. Você está dizendo que eu divergi de você? Como? Hã? Eu não divergi, não, eu só provei que você não pensou nada. Se você não pensou nada, você não tem opinião nenhuma. Você tem apenas uma reação emotiva, tá certo? Que por ser similar à dos seus colegas, lhe parece significar alguma coisa. Mas você não está falando de nada. Quando você fala de democracia, você não está falando de nada, de uma coisa de alguma coisa reconhecível no mundo exterior. Você está usando um emblema que é idêntico ao emblema dos seus colegas. Está dizendo, olha como eu sou bonzinho, como os meus colegas são bonzinhos e os outros são malvadinhos. É isso que você está fazendo. Se você quer achar que você é bonito, bom, você está no seu direito. Está certo? Né? Até o Michael Jackson acha que ele é bonito, porque você não, o Roberto Dino vai poder achar, ou qualquer outro vai poder achar, né? É um cara que, se você vê ele no meio da rua, você morre de medo, né? Fica sem dormir uma semana, mas ele acha que é bonito. Então, não tem os negros que usa piercing, com osso atravessado no nariz, né? Pendura umas correntes nos mamilos, ele acha que está lindo, eu fico assustado, eu vejo isso, né? Mamãe! É? Mas ele quer achar que é bonito, acha, está no seu direito, mas eu não tenho nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Então, tudo que esses caras estão querendo fazer é aprovação social. Então eu faço um acordo com isso, olha, eu digo que você é bonito e bacana, contanto que você não fale mais nada, fica quieto, eu digo que você é legal, tá bom? Ah, aqui. José Roberto pergunta, há alguma contraindicação é que cada aluno já faça as lições da gramática latina de acordo com o seu próprio ritmo ou devemos aguardar que as lições sejam indicadas lá? Não. Faça do jeito que você achar. Este livro, Gramática Latina, ele não foi dado sequer a você para aprender latim. Se você, quando terminar o livro, não souber nada de latim, mas você souber as estruturas gramaticais que ele está dando aqui, você saberá muita coisa. Porque eu confesso para vocês o seguinte, eu só fui estudar português quando eu tinha 38 anos. Eu abri uma gramática portuguesa com 38 anos. E eu, com 15, escrevia Perfeitamente, sem um erro de gramática. E fui trabalhar com jornalista profissional aos 17. É? E todo mundo dizia que a gente escrevia corretamente. Eu aprendi aqui. Eu não estudei português, estudei latim. Só que eu sabia montar as frases. Eu sabia o que era uma frase. E isso é o que vocês vão aprender aqui. Dante diz o seguinte: a gramática é a construção mental. Não, é a construção material do pensamento. E a lógica vai ser a sua construção ideal, quer dizer, aqui conceitos correspondem. Se você não tem ideia da construção material, muito menos você vai ter, vou dizer, a sintaxe lógica da coisa. Né? E a retórica vai ser a construção psicológica, quer dizer, a adaptação daquilo à situação real de comunicação. Note que nenhum desses três te deu o conteúdo objetivo da linguagem. Né? Um falou da construção material, o outro das conexões ideais e o terceiro da situação de discurso, situação de comunicação. Nenhum desses três pode te ensinar a conectar pensamento e realidade. Isso é a técnica filosófica propriamente dita. Tá certo? Então, é claro que aqui nós vamos ver as três matérias do Trivium. Vamos ver, fala as três. Então, vamos começar na primeira. Como não tem nenhuma gramática portuguesa que preste, nem a dele mesmo é tão boa como isso aqui, ele não conseguiu fazer na chamada gramática metódica da língua portuguesa, ele não conseguiu esse nível de clareza que tem aqui. Tá certo? Então, para estudar qualquer língua, eu começo com a gramática latina do Napoleão Mendes. Não há nada parecido com isso no mundo. Tá certo? Aqui é para alguém se bom de se orgulhar de grandes feitos nacionais. Está aqui, os gente fez a melhor gramática latina que tem no mundo. Alguém perguntou se podia usar a gramática do Pupo Ravisa. A gramática do Pupo Ravisa é muito boa, mas não é isto. Ela ensina latim, mas ela não dá esta armadura da inteligência como esse sujeito dá aqui. Esse homem é um benemérito. Né? Você pode não aprender latim, mas você está mais inteligente do que você entrou. E esse também como nesse curso aqui. Se você não aprender nada de filosofia, pode aprender mais de filosofia, mas você vai sair muito mais inteligente do que entrou. Porque a inteligência é despertada por estas coisas, né? Por essa rememoração do ato de consciência. Consciência, consciência da consciência, e assim por diante. E vai iluminando, vai iluminando. É uma luz que se ilumina a si própria e se multiplica. É este o efeito que nós temos que gerar aqui. E que cada um de vocês tem que gerar em você mesmo. Né? Quando você passou aqui, Marcela Andrade Gomes. Quando você passou o exercício, confesso que fiquei com preguiça, porque eu teria de mexer em umas tábuas da minha mente que pareciam muito bem empilhadas e que poderiam ficar assim por muito tempo. Escrevi um necrológio e enviei relatando uma vida de sossego que eu teria após passar a vida inteira estudando e aprendendo, só preocupado em repassar aos meus filhos aquilo que eu soubesse. Depois fiquei pensando no que tinha escrito e perguntei, fui sincera? Percebi um tom artificial no meu necrológio. Ah, está muito bem. Ótimo, excelente, excelente, excelente. Por isso você vai ter que fazer várias vezes, falar, não acertei a mão. Esse cara que eu pus aí não sou eu, você está entendendo? Tive de encarar o fato que, na verdade, a vida que eu quero ter, que acredito que vai se realizar, me trará muito pouco sossego. Às vezes acontece isso. Eu digo o seguinte, hoje que eu estou com 61 anos, eu estou fazendo exatamente o que eu planejei fazer quando era adolescente. Tem um sujeito que chegou a ser exatamente o que ele queria fazer. Chegar a ser, sou eu. Deu certo. Só que as circunstâncias foram tão monstruosamente diferentes do que eu imaginava. Pois eu imaginar, não, eu quero levar uma vida de erudito, pacata, desse cara que fica lá no meio do livro dele só, né? E, meu Deus do céu, aconteceu tudo que não devia, tá entendendo? É uma confusão dos diabos, correria, né? Dívidas, inimigos, ameaças de morte, tem que mudar de casa, os caras vão matar a gente. Puta, uma confusão dos diabos. E, no entanto, eu estou aqui fazendo exatamente o que eu tinha planejado fazer. Isso quer dizer que, quando eu me imaginava, né, como espécie de erudito europeu, né, dos anos 20, né, eu estava mentindo, porque eu sabia que eu não estava num meio propício àquilo. Então, tá bem, muito bem. Então, isso aqui é só um pedaço. Na verdade, eu tenho que ser isto, não em abstrato, mas nesta circunstância concreta. Então, tem que ser uma outra coisa. Eu vou ter que inventar um outro negócio. Você está entendendo? E é o que você vai ter que fazer, Marcelo, a mesma coisa. É? Se você sente que há uma insinceridade no seu negócio, porque você inventou uma vida que é só ideal, você inventou só o pedaço ideal, você não está fazendo o que o Ortega e Gasset, você não está reabsorvendo as circunstâncias. Por exemplo, eu acertei a mão na arte de escrever depois dos 40 anos. Por quê? Porque eu percebi que eu jamais me sentiria bem num estilo puramente acadêmico. Por quê? Pelo simples motivo de que eu odiava a instituição acadêmica, pelo menos como ela estava no Brasil. Eu digo, se eu escrever do jeito que esse pessoal da USP escreve, eu vou querer meter a bala na cabeça. Eu li ali a Marilena Chauí, Gianotti, e falava, mas isso é o contra-exemplo? Isso aqui é horroroso? Isso aqui é de um artificialismo, de um pedantismo absolutamente sufocante? Eu não posso fazer isso jamais. Então o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que misturar. Porque os termos filosóficos todos, eles já estão mais ou menos carregados dessa atmosfera, um pouco cuspiana, estão falando, eu quero limpar com isso aqui, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente mete os palavrões no meio, esculhamba com tudo aquilo, entendeu? Né? E também tem o seguinte, eu jamais na minha vida, nunca eu escreveria uma tese acadêmica, nunca, porque eu sou capaz de fazer uma coisa 1 bilhão de vezes melhor. Você pega um livro meu, lá dentro tem 4 ou 5 teses acadêmicas embutidas, tem variações, tem elementos de ficção, tem elementos de memória, tudo coisa arrumadinho. Então, eu não vou consentir, tá certo, em escrever mal, tá certo, para agradar pedantes e analfabetos. Eu não vou fazer isso. Né? Então, quer dizer, eu tive que seguir o meu próprio trajeto de uma certa maneira que foi, vamos dizer, adaptando as circunstâncias. Por exemplo, a resistência brasileira aos estudos. Fala, bom, isso é uma coisa terrível. Como é que você quer ser um homem de estudo, mas num lugar onde ninguém está ligando para isso? Fala, bom, mas essa resistência ela deve ter alguma utilidade. Para que ela serve? Ela serve, por exemplo, ela serve como antagonismo. Então, está aí um dos meus antagonistas. Esta, não só indolência, mas este ódio brasileiro ao conhecimento. Eu falo, é este aí o meu inimigo, esse que eu vou atacar. Então eu tenho que fazer as coisas num estilo que acerta o inimigo onde dói e onde ele vai cair de joelho. E eu tenho feito exatamente isso. Entendeu? Agora, você imagina, por exemplo, dentro da carreira do Eric Wegener, você pega lá o Eric Wegener, né, e tira lá da faculdade na Áustria e põe ele no meio de um bando de analfabetos. Ele diz, agora tu vai ter que falar aí. Ele teria que levar outra vida completamente diferente. Do meu modo que se pegasse eu, né, e botasse, agora vamos botar você na Universidade de Viena nos anos 20. Falei, eu vou ter que levar outra vida, não essa que eu levei. Então, esse, a reabsorção da circunstância. Você tem o seu plano, mas o seu plano, o seu objetivo, mas num primeiro momento ele é um pouco estereotipado, ele é um pouco falso. Por quê? Porque só existe vida verdadeira na circunstância verdadeira. Está entendendo? Então, o seu ideal, ele só adquire consistência e respeitabilidade na medida em que ele se encarna na circunstância concreta e vence a circunstância concreta, absorvendo o que está ali e puxando energia ou do antagonismo, ou da estranheza, ou da heterogeneidade. Está compreendendo? Eu acabei confrontando muitas pessoas. Não vejo como conciliar o saber e as coisas e ficar parado, sem escrever, sem falar, sem tentar abrir os olhos daqueles que falam comigo e repetem aquele discurso horroroso que era o meu há não muito tempo. Mas é exatamente aí que você está, Marcelo. É nesse meio que você está. São os caras que ficam repetindo as besteiras que você falava antes, tá certo? Só que eu tenho uma diferença. Você quer ir adiante, você quer aprender, você quer ser gente. E eles não, eles já pegaram o seu modelito, entendeu? E baseado na ideia de apoio grupal, a gente encontra um monte de gente que fala igual a eles e se reconhecem e olham os dois e falam, ah, como nós somos bacanas, né? E quem é diferente de nós é feio, é quadrado, é besta, é reacionário, é fundamentalista, é extremista de direita, é qualquer porra que eles inventam, né? Só que isso é tudo ilusão, pô. O apoio grupal é uma verdadeira merda, porque ele só vale enquanto vale. Agora aquele grupo, depois você troca de amigo, o que aconteceu? Aquilo tudo foi pro brejo. Ademais, outra coisa, esses grupos de amigos, eles vendem o apoio deles muito caro. Eles exigem que você se humilhe. Né? Eles exigem que você seja bonzinho. Por que eles vão te dar em troca? Experimenta, pega um dinheiro emprestado para um deles, você vai ver que a amizade acaba na mesma hora. Né? Amigo que amigo não é assim, gente. Amigo é aquele que te socorre na hora que você precisa. Não é aquele que se reúne para a festinha e fica falando a mesma coisa. Né? Sabe essa rodinha de violão? No Orkut, que até como eu odeio rodinha de violão. Falo, tô nessa. Odeio essas coisas. Tenho 24 anos e não fiz nada ainda. Ah, mas isso... Ora. Peraí, Marcelo. Peraí. Claro que não fez nada. Se você fizer alguma coisa até os 24 anos, você está liquidado, fica que nem Rambo. Você escreve aquele poema maravilhoso, bom, agora minha vida acabou, agora vou fazer o quê? Passou o resto da vida como contrabandista de arma, tá entendendo? É melhor fazer aos 70, 80. Então, nem me sinto pronto para fazer. É claro que não. Tenho certeza que eu cuido pelos meus, com meus esforços pessoal, no sentido de viver a vida cristã, me dará a força necessária para que eu viva o meu necrológico. Mas, sem sombra de dúvida, você vai conseguir, Marcelo. Você tem sinceridade. Você não está não tá para brincadeira. É isso aí que tem que fazer. Pô, essa carta aqui é comprida. Eu não vou ler agora, não. Deixa eu ver. Como é que eu adquiro o livro aqui nos Estados Unidos? Ei, você tem que arrumar alguém. Aguenta uns meses, porque eu vou mandar vir um pacote desses livros do Napoleão para quem esteja aqui. Eu pensei nisso aí e vou encomendar uns 10, 15 aí. Mais tarde eu dou notícia disso para vocês. Bom, eu acho que... Aí já acabou, né? Ah, tem mais pergunta aqui, peraí. Pergunta Mauro Ventura. Não, Jefferson Bittencourt. E quando o artista está poluído por uma cultura rasteira como o nosso país atual? Você está perdido. Ou quando é mal intencionado como Michael Moore? Aí quem está perdido são os outros. A imaginação não é levada aí para um mau caminho, mas sem sombra de dúvida. Esse é o grande problema que vocês têm aqui. Tá certo? Que eu tive a minha vida inteira. Tá certo? Agora, aqui não. Aqui nos Estados Unidos, assim, a coisa é um pouco mais humana. Mas aí o negócio é brabo, gente. É brabo porque é o seguinte. Você vê que as preocupações de ordem moral, elas são totalmente ausentes da vida brasileira. O pessoal só fala em moral quando é para falar mal de político. E geralmente mal pelo seguinte. Um jeito que roubou, ganhou um dinheirão e não me deu nem um pouquinho. Eu fico indignado. Entendeu? Como dizia um colega meu, Carlinhos Brickman, falou... Mas onde está esse mar de lama que jamais nos respinga? Não é maravilhoso? Então as pessoas ficam indignadas porque elas não levaram nenhum. O pessoal se locupletando lá no mensalão. Então, ética aqui é coisa só para cobrar de político. Ou para falar mal de quem é mais rico do que você. Mas olha... Ética e moral não consiste em você julgar os outros. Consiste em você querer fazer a coisa certa. E você só julgar os outros quando você é obrigado a fazer. Se quer me deixar louco da vida, chega para mim para falar mal de alguém. Eu não aguento isso nem dois minutos, porque eu digo, escuta, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou juiz dele, eu sou pai dele. Eu vou poder fazer alguma coisa para melhorar o cara? Não, então eu não quero saber das más qualidades dele, pô. Agora, se o sujeito trouxer um problema, trouxer ou pessoalmente ou profissionalmente, como por exemplo, se você, vamos dizer, você é um comentarista político, então, porra, eu sou obrigado a falar das opiniões dos outros, das atitudes dos outros. Profissionalmente, essa é a minha obrigação. Tá certo? Então, fora isso, não precisa ter opinião. Mas, agora, essa coisa rasteira moral brasileira é uma coisa terrível. Todo mundo é ensinado a ser mesquinho. Você perde as mais altas ambições e sonhos do espírito humano. No Brasil são pisoteadas. Não em troca de dinheiro. Se disser, não, você vai vender a alma pro diabo. Tá bom, tem que vender, cara, né, porra? Mas o cara vende em troca do empreguinho no Banco do Brasil, porra. Hã? Em troca de, de uma promessa de falsa segurança. Quer dizer, um negócio amesquinhante. Isso aí você não pode aceitar jamais. E simplesmente eu digo, não aceita a companhia de pessoas assim. Fique sozinho, você encontrará pessoas melhores com o tempo. Né? Mande a merda, né? Sem brincadeira. Agora, e se for sua família? Não mande ninguém a merda, respeite seu pai e sua mãe. Mas faz como Abraão, né? Eu respeito meu pai e minha mãe, por isso mesmo eles ficam lá, eu fico aqui. Não tem, se não dá para ter uma convivência mais elevada, mantenha uma distância respeitosa. Jamais brigue com o pai e mãe. Isso dá um azar, filho. Escuta o que eu estou falando. Você prende tudo mãe. Não brigue com sua mãe, que dá um azar desgraçado. Que sua mãe, meu filho, sua mãe vai dentro de você. Onde você vai, está indo sua mãe junto. Você está xingando sua mãe, está xingando você mesmo. Tá entendendo? Então, de pai e mãe, só abre a boca para falar bem. Não importa quem ele seja. Fala, mas meu pai me abandonou, né? Engravidou minha mãe e fugiu. Digo, bom, mas alguma coisa por você ele fez. É um mérito. Então, você tem razão, a imaginação é elevada para o lado da mesquinhança. Porque as possibilidades de vida no Brasil, que estão no nosso imaginário, são todas pequenas e mesquinhas. Você olha para a nossa literatura, você vê como os elementos grandes de santidade, de heroísmo, grandes dramas do espírito, estão totalmente ausentes. Né? Um amigo meu, o embaixador Gerônimo Moscardi, dizia assim, problemas da literatura brasileira são assim, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca, era assim. Não entrem nisso, gente. Você não precisa ser tão pequeno assim. Quer dizer, a noção de pequenez que a sociedade brasileira transmite para os professores é uma coisa assim, acachapante. E pior, eles cultivam essa pequenez como se fosse esperteza. Quando não é. No Brasil, o que eles chamam de realismo, tá certo? É um pessimismo depressivo que leva o sujeito para o hospício. Entendeu? Então, isso não é realismo, filho. Isso é realismo, é jogar as coisas como elas são. Ora, quem é você? Né? Você é o sujeito que tem, por enquanto o que você sabe de você é o seguinte, você tem essa meta, você quer ser esse, assim, assim, assim, assim. Se você não conseguir ser esse, você não vai ser nada mais. Não é isto? E você sabe o que você quer ser e você sabe também mais ou menos o ambiente em que você está. Então a equação está dada aí. O resto é a sua luta para chegar a ser quem você quer ser. E esse que você quer ser, é este, presta atenção, sobretudo se você é religioso, é este que vai falar com Deus, não é os outros, não é as outras partes suas. Hã? É só essa parte mais alta que fala com Deus. Deus não quer olhar o que está abaixo disso. Ele sabe perfeitamente toda a merda que está aí, mas não é isso que lhe interessa. Vamos lá. Li os artigos do. Aqui o André Marx diz que o Crote critica o conceito da. O Borges, Luiz Jorge Borges, critica o conceito do Borges da poesia como expressão de impressões. Eu não li isto. Mas eu tenho a obra completa do Borges, prometo que vou ler e depois te digo alguma coisa. O assunto é interessante. Claro. Discutir com o Benedetto Croce, fala, aí dá gosto. Aí dá gosto. Tem um monte de coisa do Croce que eu não concordo, que eu acho errado, então, mas falo, não, peraí. Mas este é um homem que conhece a técnica filosófica como poucos. Então, aí sim dá para discutir. Tá, né? Depois eu perguntei o que você acha da coleção Maigret do Simenon. Eu acho uma maravilha, eu li todos que eu podia. É. Queria eu escrever como aquele sujeito, entendeu? E aquilo é de uma sutileza, porque o Maigret, ele é o contrário do Sherlock Holmes. Né? Sherlock Holmes vai pelos indícios materiais, pela coisa científica, pela química, etc, etc. E o Maigret só vai pela impressão pessoal, um negócio puramente psicológico. Ele entende a alma humana. Né? O Maigret às vezes me lembra o Dr. Miller, porque ele tem muita piedade das pessoas. Ele sofre com, né, o destino das pessoas. Ele tem dó das vítimas, tem dó dos criminosos, tem dó dos colegas dele. Né? E é justamente essa bondade dele é que é o instrumento de compreensão dele. Eu acho maravilhoso. Do ponto de vista moral, acho um exemplo. Aqui, quem mais? Ah, Mauro Ventura. A imaginação diminui o hiato entre a universalidade dos fatos específicos da relatividade. E a criatividade é a mesmíssima coisa. Criatividade é fantasia no sentido aristotélico. Fantasia criativa ou fantasia memorativa. Ela estabelece alguma instância desse processo, ela é um componente resultante. Não, não é nenhum componente resultante, ela é a mesma coisa. Criatividade é fantasia, você está entendendo? Só que ela tem que juntar a fantasia criativa com a fantasia memorativa. Porque se você tem grandes ideias, mas você as esquece, você não pode realizá-las. Então, o que é o ato de criação? É repetir a coisa na memória em fórmulas cada vez mais concretas e mais duráveis. Você vai passando da fluidez, aquela memória, de fluxo de imagens, você estabiliza algumas, né? Que pode ser bastante complexo e pode ter um movimento interno. Né? E depois você vai repetindo aquilo e depois aquilo vai adquirindo uma forma ou em palavras, ou em imagens, etc., até fixar. Quer dizer, aí a criatividade é a própria fantasia, que fala Aristóteles. Né? Ela não é nem uma resultante, nem algo que colabora, não, é a própria coisa. Aqui, Leandro Diniz. Você diz que devemos encher nossa mente, nossa imagem mental de substâncias possíveis através da leitura ficcional. Não seria possível observar tal tipo de substância com livros teóricos? Não, aí eu estou falando mais, claro que é possível, mas leia bastante ficção primeiro. E depois leia bastante livro de história. O problema com a história é o seguinte, é que ninguém sabe a história completa. Na história, às vezes, você fica sabendo apenas dos documentos externos que atestam a coisa e tem episódios inteiros, tem capítulos inteiros que não tem que ficar subentendidos, coisa que na ficção não precisa. Né? Porque na ficção, você pode imaginar o que o personagem está pensando, mas como é que eu vou saber o que estava Napoleão Bonaparte pensando lá no meio da batalha de Waterloo? Não dá para saber, eu vou ter que... Eu completar o trabalho de fantasia que o historiador por si não pode fazer. Tá certo? Se bem que nos últimos anos alguns têm aprimorado um pouco esse tema, como usar o recurso de ficção. Né? Mas tem que ser um recurso de ficção controlado pela documentação. É uma coisa muito, extremamente difícil. Né? A história é um gênero maravilhoso. Tá certo? Mas um livro de história jamais vai te dar aquela dramaticidade clara que tem nos livros de ficção e nas peças de teatro. Por quê? Porque você não tem todos os elementos do drama. Você só tem aqueles que você pode documentar. A margem que um historiador pode fantasiar é relativamente pequena. Ele pode fazer isso, claro, mas tem que ser a fantasia controlada. Tá certo? A do ficcionista é controlada também, mas é controlada apenas pela forma interna da narrativa que ele propôs. E a do historiador é controlada pela forma interna, por um lado, mas por outro lado pela documentação. E esses dois lados têm uma tensão. Porque às vezes você equacionou o drama, falou, ah, é disso que se trata, disso que está acontecendo, aí aparece um documento mostrando que não era nada daquilo. Daí bagunça tudo. E em história você sempre tem que estar preparado para surpresas mais assombrosas. Por exemplo, eu passei minha vida inteira ouvindo aquela história de que a renascença filosófica dos séculos XII e XIII foi causada pelas traduções árabes. Quer dizer, os europeus tinham esquecido os clássicos gregos, não sabiam mais nada aqui, não sabiam mais Aristóteles, nem Platão, nem coisa nenhuma. Daí alguém, né, pegou aqueles eruditíssimos, né, países muçulmanos e traduziu do árabe, tinha traduzido do grego para o siríaco, do siríaco para o árabe, daí traduziu do árabe para o latim, daí veio. acabei de descobrir que isso é mentira. Não foi nada disso. Já estava tudo traduzido no Ocidente pelos monges do Abadia de São Michel. Então, quer dizer, o aporte islâmico à Renascença dos séculos XII e XIII é nada, zero, zero, absoluto. Pior, se falar aporte islâmico, confusão, porque nas partes árabes do mundo, metade era cristão. E se você fizer a lista dos caras que contribuíram, fizeram as traduções, você era ocidente, eram cristãos, não muçulmanos. Então, quer dizer que aí se demonstrou, vamos dizer, que a cultura europeia tinha muito mais autonomia, muito mais gás do que se imaginava antes. Mas isso é uma descoberta relativamente recente. Eu nunca esperei descobrir isso na minha vida. Até quando eu dei o curso História, Tecnologia e Filosofia, no qual, aliás, eu acabei não me estendendo muito, não me estendendo sobre a filosofia islâmica como eu queria, eu ainda tinha essa ideia. Depois eu fui cair do burro, falei, não era nada disso. Você sempre tem que estar preparado para um negócio que não é do jeito que você pensou. Tá certo? Mas você não tirará todo o proveito desse exercício se você não tiver a prática da ficção. Porque na ficção, veja, pode acontecer o inesperado, mas é inesperado para você, não para o autor do livro. Tá certo? Quer dizer, os elementos do drama ficcional estão todos lá dentro do livro, não tem nada externo. Tá certo? É claro, tem as referências históricas de lugares, etc, etc. Mas, em princípio, todos os elementos componentes da obra estão ali, mas na história eles nunca estão ali. Não há um livro de história que você possa dizer que encerrou o assunto. Nenhum. Além disso, mais tarde, quando nós fomos investigar a questão das relações entre a obra ficcional e essas obras filosóficas, nós vamos examinar isso aí, com a luz da teoria dos quatro discursos, né? Vocês vão ver que essa coisa da obra, que em filosofia não existe obra. Em filosofia só existe obra incompleta. Toda e qualquer obra filosófica escrita, ela tem um antes e tem um depois, que não está escrito. Quer dizer, o que um filósofo consegue escrever daquilo que ele pôde refletir é muito pouco. Então, a história das ensinamento não escrito de Platão, eu digo, todo filósofo tem um ensinamento não escrito que é muito maior do que o seu escrito. E que você vai ter que completar, imaginariamente. Agora, você não pode dizer a mesma coisa de Shakespeare. Se você disser, por exemplo, o que é a filosofia de Hegel? A filosofia de Hegel é tudo isso que ele escreveu e tudo mais do que ele precisou pensar e perceber e imaginar para poder escrever isso. Agora, o que é a obra de Shakespeare, são os livros de Shakespeare. Não tem mais nada. Você não precisa saber mais nada para entender aquilo. Então, quer dizer, a obra literária tende a ser uma coisa fechada. Né? Fechada, acabada, e que tem que ser julgada como tal. Mas a obra filosófica, não. Quer dizer, uma palavra que o filósofo diz 20 anos depois de publicar um livro pode modificar completamente o entendimento que você tem daquele livro. Então, a filosofia é uma atividade que está continuamente se refazendo, ela nunca acaba. E vai passando a bola de um para outro. Então, não existe propriamente obra filosófica escrita no sentido que existe a obra literária. Às vezes, por exemplo, o sujeito que tem mais facilidade de escrever, que escreve maravilhosamente bem, muito claro, não precisa ser uma obra dos filósofos, né? Se você pegar, por exemplo, a Henri Bergson escreve que é uma coisa incrível. Até um jumento entende, aquilo está claríssimo. Só que é o seguinte, a Henri Bergson teve duas ideias na vida. Isso é tudo. Essa ideia é muito valiosa, mas só são duas. Agora, se você pegar um monstro como o Mário Ferreira dos Santos, ou como Leibniz, que praticamente deu uma contribuição em todos os ramos do conhecimento possíveis e imagináveis, bom, Leibniz às vezes escreve muito claro, às vezes escreve muito obscuro, mas o nosso Mário Ferreira é sempre obscuro. Não porque ele não soubesse escrever, mas por pressa. Eu acho que ele sabia que ia morrer, ele tinha uma doença cardíaca muito séria. A gente ouvindo as gravações das aulas que ele dava com a minha idade, ele só falava, minha voz, o cara vai morrer, pô. E morreu mesmo. Eu espero que nunca, assim, se eu morrer, vai cair um tijolo na minha cabeça. Né? Porque as pragas dos inimigos não estão funcionando, não. Então, e ele sabia que ia morrer logo e que tinha que escrever aquilo do jeito que fosse. Né? E, no entanto, a riqueza que tem no fundo daquilo não dá nem para comparar. Precisa de 200 Henri Bergson para comparar com ele. Né? Bom, muito bem. O senhor acredita que as discussões no Brasil viraram um debate entre a ciência leiga e a ignorância diplomada? Não tem, haveria alguma exceção à regra? Eu falo, ó, tem na internet, nos jornais não tem, na televisão não tem, na universidade pode ter um ou dois, sempre tem, pessoas de valor ali, mas aqui são realmente as pessoas mais obscuras, né, do meio universitário. Tem exceções? Pode ter, mas eu não sei onde elas estão. Agora, mesmo que tenha exceções, agora, o Brasil não é hoje a mesma coisa que foi 50 anos atrás. O Brasil teve vida cultural de altíssimo nível, pô. Discussões públicas importantíssimas. Agora, bicho, acabou tudo. Bom, acho que não dá mais para responder nenhum hoje. Então, eu acho que, por hoje é só, desculpem a falha técnica que aconteceu novamente na semana. Nós conseguimos, na semana passada, não ter nenhuma. Dessa vez teve uma, ao contrário da primeira que teve. Primeira aula teve 20, né? Na segunda teve nenhuma, hoje teve uma. Espero que, né, nós vamos conseguir acertar e não vai ter nenhuma. Tem uma pergunta aqui. Na outra vez que você passou esse exercício, a respeito do trecho do Lavelli, o trecho tinha acompanhado de todo um roteiro de uma meditação. Ah, sim, então aqui o Eduardo está me lembrando que quando eu dei este texto do Louis Lavelli, eu dei algumas perguntas para uma meditação. Eu vou dar, mas não é ainda. Vou aguardar na próxima aula, eu vou fazer isso. Por enquanto, vocês só pensem nisso, tá certo? E articulem um exercício com o outro. No sentido de que você fazer esse necrológico é uma, vamos dizer, um convite a que você se coloque neste nível de, como dizer, de posse da sua vida, posse momentânea da sua vida, posse imaginária, claro, mas é alguma coisa. Tá bom? Então. Peraí. Daqui 2 semanas. Ah, eu vou fazer o possível para que as aulas aqui se tornem semanais. Por enquanto, não estamos conseguindo, mas vamos conseguir. Tá certo? Então, é dia 18, a próxima aula, às 5 horas, horário de Brasília. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.